Rapaz, tirar essas correntes das escotilhas da nave depois de sair do Brasil deu trabalho, hein, Odak? Cara, e o pior de tudo é tirar elas no espaço. Já que não dá pra confiar em sair do Brasil sem segurança, né? Achei até que a Nostromo não ia decolar, Mr. Trabs. Cara, tava pesada mesmo, bicho. Mas ó, bichinha guerreira, hein? Foi no tranco ali, pá, pá, primeira, segunda, terceira, mas subimos, cara. É, estressou muito essa viagem, velho. Tô cansei desse negócio de Brasil, corrente. Tô a fim de fazer uma pausa, cara. Tô dando uma relaxada. O que você acha? Ah, por mim, acho que tá fechado, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o nosso Zordon aí, nosso robô gótico, e pedir pra ele trazer o que a galera faz pra se divertir e relaxar, né? Ô, Zordon! Sim, Capitão Eldark. Eu e o Mr. Travis estamos pensando em relaxar aqui, cara. Sabe como é, né, Zordon? Somos filhos dos anos 90, década da adrenalina na veia. Fala aí, cara, o que você tem pra indicar pra gente aí, pra ir curtindo durante essa viagem? Que tal a caça? Segundo relatos, os caçadores vivem grandes emoções. Não, Zordon, essa parada de matar por esporte não agrada muito não, cara. Gosto de água, relaxar, ou de altura, sabe? Pular, adrenalina na veia mesmo, anos 90. Ok, compilei três opções: surf, paraquedismo e ser presidente dos Estados Unidos. Presidente dos USA? Tá louco, Zordon? Não, capitão. Lhe sugiro assistir este documentário antes de julgar uma máquina como louca. Então vai lá, Zordon. Coloca esse documentário aí. Vamos ver o que tá acontecendo. On the coast of Southern California, you can only surf, party, and make love for so long before it's time to go to work. Rock and roll! 27 banks in 3 years. Everybody freeze! Anything to catch the perfect wave. I'm not a crook! Patrick Swayze. Fear causes hesitation, and hesitation will cause your worst fears to come true. Keanu Reeves. And you think I joined the FBI to learn to surf? Point Break. Adios, amigo! Salve, mercenários intergalácticos, máscaras presidenciáveis, 27 bancos em 3 anos, qualquer coisa para pegar a onda perfeita, o fantasma que atormenta o Whoopi Goldberg junto com o infiltrado Utah, o homem sem expressão de Hollywood. Eu sou o Mr. Travis, capitão e host dessa nave. Ao meu lado ele, o paraquedista da zona rural russo-brasileira, El Dak. Falar, você chama de paraquedista da zona rural. Foi você que falou que era da zona rural. Somos do Paraná, a Rússia brasileira. VIP, né? O paraquedista da zona rural, Rússia brasileira. Você me deixou sem introdução, sem uma frase de efeito na entrada. Não precisa de mais nada, né? Não precisa, cara. Acabou. Você resumiu. Após essa brilhante descrição, né, Mr. Travis, de paraquedista da zona rural, eu pouco tenho a falar pra você. Vamos lá, cara, apresenta aí o 8º episódio. Qual que é o nome do filme que o Zordon nos trouxe mesmo? Exatamente, pra esse nosso log de viagens, Zordon nos trouxe Point Break, Caçadores de Aventura. E se você aí que está nos escutando agora acha que uma outra opção além do qual o Zordon nos trouxe, entre em contato conosco, nos diga então o que achou, o que mais gostou ou o que podemos mudar. E para isso você pode acessar o nostromo.com.br, deixe seu comentário no post do episódio, aproveite lá e veja nossos outros logs de viagem, ou então pode nos rastrear pelo cyberespaço através das nossas redes sociais, Eldak. Qual que é o nosso Facebook mesmo? Ei, Mr. Travis, antes do Eldak prosseguir, devo corrigi-lo. É Caçadores de Emoção e não de Aventura. Vamos lá, depois que o Zordon corrigiu você aí, Mr. Travis, o Facebook é o facebook.com/nostromopodcast. Nós temos também o Twitter, que é o @nostromopodcast. E o nosso e-mail, que é quase demodê, o contato arroba nostronopodcast.com.br. E pra quem utiliza o Deezer aí pra escutar suas músicas online, fazer seu alá Spotify, né, seu concorrente Spotify, o Deezer, um programa excelente, gratuito. Ele agora também trabalha como agregador de podcasts e você pode encontrar também o Nostromo dentro do Deezer já. Acesse lá, offline ou online, você vai conseguir escutar nossos programas. O que eu posso dizer? Diga nada, peça pra galera seguir nossos Twitters pessoais. O meu é arroba euevolui e o seu é Eldak. O meu é arroba Eldake, com dois E's no final. Exatamente, e também temos, claro, do nosso Zordon, arroba Zordon_NP. E é pra ele que você vai mandar a foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro, dos seus peitinhos. Comenta, curte, compartilhe, corte seu cabelo tigelinha e vamos para a água! E Caçadores de Emoções, então, Eldak, é um filme lançado em 91, dirigido pela Kathryn Bigelow. Ela fez aquele filme, cara, que eu acho muito foda, principalmente pela ambientação dele, que é o K-19, que é um filme com Harrison Ford, com Liam Neeson ali, que é rodado dentro do submarino nuclear russo, que tem alguns problemas de refrigeração, o que pode levar a explodir uma bomba atômica ali a qualquer momento e trazer o eclatoma da Terceira Guerra Mundial. E ela também fez aí, Eldak, dois filmes aí muito recentes, que são muito importantes em critérios de premiação, né? Não, exatamente, ela fez dois filmes aí que... Cara, tem que ter peito pra levar esses projetinhos adiante. O primeiro é o Guerra ao Terror, né? Que sim. É filmaço espetacular de 2008. O filme, inclusive, venceu o Oscar em 2009 como melhor filme. Uhum. E isso aí, cara, fez com que ele entrasse na história aí do porquê. Do cinema, aí, né? Exatamente, cara. Ela se tornou a primeira mulher até a ganhar um Oscar, né? Como melhor diretora. Então, tira o chapéu pra ela totalmente, cara. Totalmente. Exatamente. E ela, até então, ela era tida como uma diretora desconhecida, porque ela tinha feito Point Break e sumiu, assim, não tinha feito mais nada. Foi dirigir TV, algumas coisas, e acabou não fazendo tanta coisa pro cinema. E voltou aí com chave de ouro, né? Porque já voltou ganhando o Oscar, né? Ela voltou arrebentando de novo, né? Ela voltou com o nosso filme aí, aclamado, que é A Hora Mais Escura, né? Que mostra a caçada, a trajetória, na verdade, toda a caçada, né, Mr. Travis? Do Bin Laden, cara. Sim, cara, esse filme é muito bom mesmo. Eu sou extremamente curioso para ler o livro da investigadora que estava lá, que publicou. Que o livro é baseado no... O filme é baseado nesse livro, né? Exatamente. O filme, aliás, ganhou, né, o Oscar de mixagem de som. E foi indicado também a melhor edição e melhor roteiro. Teve também melhor atriz e melhor filme do ano, cara. Então, tipo assim, o filme realmente é um filme aclamado, vamos dizer assim. Cara, e a questão do mixagem de som é muito boa. Muito bom esse prêmio. Porque tem uma cena nesse filme que a protagonista tá num restaurante junto com um outro cara ali, não vem aqui dar spoiler do porquê que eles estão ali, e tem um ataque terrorista dentro desse restaurante. É perturbadora a cena de áudio. Você escutar com um áudio pelo menos um 5.1 em volta de você ali, vai tremer dentro de você aquilo lá. É muito foda essa cena mesmo. Confesso que eu vou rever esse filme de novo, porque eu vi ele em DVD screen. Cara, pode assistir, porque... Essas cenas são muito foda. E falar em premiação, né, filmes premiados, a Kathryn Bigelow, ela teve um apoio de um produtor executivo para fazer o Point Break, que não era nada muito conhecido, né, o Dak? Um tal de James Cameron, já ouviu falar? Cara, não me é estranho esse nome não, hein? Não, né, ele é só o cara que tava atrás de Terminator, lembra Exterminador do Futuro 2? Ah, legal, bonzinho esse filme. É, um tal de Avatar, um tal de Titanic, né? Avatar é aquele filme dos Homens Azul? Dos Homens Azul. Que não é o Smurf. Que não é o Smurf. Ah, então eu sei qual que é. Exatamente. É, são algumas coisas que quase não fizeram dinheiro e nem ganharam nenhuma premiação. E o nosso querido James Cameron, ele entrou no projeto do Point Break junto com a Kathryn simplesmente porque ele era, ou é ainda, não sei dizer, ele era o marido dela na época das filmagens, né? É, o cara, a família tá bem representada, né? Vamos dizer assim. A família tem... Exatamente. Tem as pontas fortes no cinema aí e só trabalha com grande produção, Mr. Travis. É, e ainda bem que conseguiram esses nomes, né? Se bem que o primeiro diretor cogitado pelos estúdios, pra mim, seria ser um muito foda, porque é um cara extremamente talentoso, porque ele é simplesmente o pai da nossa Nostromo, né, o Dak? Ridley Scott, diretor de Alien, Gladiador e uma série de outros filmes. Os estúdios queriam que ele fosse um diretor e que os atores principais seriam ou Johnny Depp ou Charlie Sheen no lugar do Utah. até o que foi dito, e no lugar do Pappas, queriam que fosse o Matthew Broderick. Ainda bem que não deu certo e optaram pela Catherine, né, Odak? Não, exatamente. Ainda bem que optaram pela Catherine, até porque nas escolhas aí, cara, sem mentira nenhuma, eu não suporto Charlie Sheen. Imagina o Charlie Sheen no lugar do nosso Charlie, representando o papel do Charlie Utah, Mr. Travis. Cara, o Johnny Depp eu acho que até vai, porque ele é meio sem expressão, igual o Keanu Reeves. Exatamente. Mas Depp... pensa assim, no lugar do Pappas, o Matthew Broderick, cara, curtindo a vida doidado. Ah, mas o papel do Pappas já é meio cômico, né? Não faria muita diferença. Pois é, cara. Exato. Já falando em elenco, tudo, vamos trazer o elenco o cast do filme aí, Dak? Vamos, claro, vamos lá, vamos começar a falar do pessoal aí. Na verdade, até um cast simplista, né, Mr. Traps? Sim. A gente tem aí o Patrick Swayze aí no papel do Body, né? Body? Sim, o do Body. Exatamente, o Body, como a gente, quando era criança nos anos 90, pensava que era o nome dele, né? Exatamente. Temos o Ken Reeves, que é o nosso Johnny Utah. Temos também aí o Gary Busey, que é o Pappas, né? Exatamente. O Laurie Petty, que é o Tyler, faz o papel do Tyler. Tem aí também, cara, um carinha bem desconhecido, que é o John C. McGillen, que é o... Cara, desconhecido não, ele é o médico do Scrubs, cara. Ah, Scrubs? O que é isso? Ah, não, Scrubs é bom, cara. Scrubs é bom. Ele faz ali o papel do Ben Harper. E a participação de um cara meio especial também, né? Exatamente, tem uma participação especial aí, né? Na verdade, é o Anthony Kiedis fazendo o papel do Tony, que é o traficante ali, que a gente vai ver mais pra frente aí que o Charlie, o Johnny Utah, na verdade, caçou ali e acabou conseguindo prender. E nessa época a banda tava vamos dizer assim, em expansão, em crescimento, Mr. Travis. Então, em 91, o Red Hot já era o Red Hot Chili Peppers. Exatamente. Se eu não me engano, o Red Hot, o primeiro álbum deles é de 83. Mas o falar que eles apareceram realmente pro cenário, explodindo com músicas e fama mesmo, é um pouco mais ou menos assim situado nessa época, né? Sim, tanto é que na virada do ano de Nova York, de 92... teve um show ao vivo lá, claro que é um show ao vivo, né, pra galera. Quem abriu o show foi o Pearl Jam, seguido do Nirvana, pra atração principal, que era o Red Hot Chili Peppers. É, você falou em, claro, que é show ao vivo, mas se for no Rock in Rio é um playback, né? É, dependendo de quem tá cantando, é um playback. Com certeza. E falando em playback e coisas assim, já trazendo o cast, a gente tem uma notícia aí que o Keanu Reeves foi procurado pela Warner pra fazer um reboot e acabou... relevando, né? Falou assim, não, Johnny Utah só tem uma vez, não consigo mais fazer aquela expressão séria que eu fiz naquele filme. Já que a Warner tá produzindo o reboot desse filme, na verdade já deve estar no forno, já quentinho, porque a data de lançamento dele tá marcada pra 28 de janeiro de 2016, logo ali, né, Odak? Exatamente, tá bem próximo, na verdade, de acontecer, Mr. Chaves. E aí você tem a sinopse desse remake aí, Odak? Tem sim, vamos manda lá. Manda lá, manda lá. Um jovem agente do FBI, Luke Bracey, tem como missão se infiltrar em meio a atletas de esportes radicais, suspeitos de cometerem uma série de roubos nunca visto antes até então. Não demora muito para que ele se aproxime de Body, Edgar Ramirez, o líder do grupo, e conquiste a sua confiança. Ou seja, um filme merda, né? Um filme merda, cara. Você lendo uma sinopse de um filme desse hoje, nunca na vida você vai parar para assistir esse filme. Pois é, cara, tá lá, Velozes e Furiosos já roubou o plot de Point Break aí, tá lá, viraram todos super-heróis agora, e ainda eles vão querer relançar o filme. É, não faz muito sentido. É, exatamente, a ideia até do Velozes e Furiosos é mais ou menos isso aí, esporte radical, os caras gostam de corrida, aventura ali, e pra saciar aquela gana de tá participando dessas coisas, eles estão fazendo alguns roubos, né, Mr. Travis? É simplesmente exatamente igual, é uma gangue de caras que cometem um ato ilícito, que ninguém sabe como, só eles fazem, ninguém sabe quem são, e um agente do FBI se infiltra no esporte que eles praticam. É simplesmente igualzinho. Exatamente, cara. É chupinhado totalmente de Point Break. Exato. E se você tiver curiosidade pra ver como tá o filme que vai ser lançado agora em 2016, na internet você consegue achar vários posters, vários teasers já. Tem algumas cenas bem interessantes de ação, devo reconhecer, algumas cenas de paraquedismo. Pelos teasers tem muito paraquedismo ali, a galera muito no skydiving. Tá bem legalzinho. Só que o filme em si, compilado depois editado, acho que não vai ser grande coisa. Posso me arrepender, mas eu acho que não vai ser grande coisa. E falar em grande coisa aí, falar em fucking Neil Duck, o filme aí quase chegou na linha do Scarface, né? É, acho que até eles propositalmente tentaram, de alguma forma, buscar um pouco essa marca do Scarface, que é de repetir a palavra fuck 182 vezes, mas não conseguiram, chegaram a 105, até porque o filme só tem quase que a metade do tempo de Scarface. É, mas... A grande marca do Scarface, eu acho que esses 182 vezes que foram ditas fuck, eu acho que foi só pelo Al Pacino, cara. É, a verdade, então tem essa também. Tem uma hora que ele xinga, ele fala assim, a fuck, fuck, fuck it. É tipo o bis, né, no cântico da igreja. Não tem esse tempo verbal, sabe? Não existe eu, tu, eles nos Estados Unidos. É fuck, fuck it, fuck it. Fuck, fuck, fuck it. Nesse aí, distribuído por todo o elenco, foram ditos 105 vezes e está entre os 50 maiores filmes com a palavra fuck da história. Ah, é um roso. É um roso. É um roso estar nesse hall. E já que a gente chegou no 105 fuck, vamos bora pro filme, Odak? Fucking filme. Fucking filme. Então tá. Eldak, tem alguma piada ruim pra gente contar antes de começar o filme hoje? Como você sabia que eu ia falar alguma piada ruim? Mr. Travis, responda Zordon, essa pergunta. Eu vi os logs de pesquisa do Zordon. Você andou investigando as máquinas que estão na rede do Zordon, né? Andei. Então vamos lá. Poder, Zordon. Nessa sua sagacidade toda, o que é um pontinho verde na Antártica? Na Antártica, cara? Isso. Não sei, velho. Não, não é a cerveja, tá? É o que é um pontinho verde na Antártica? Aquele continente gelado. Antártida ou Antártica? Antártica. Antártica, então, não sei. O que é um pontinho verde na Antártica? Não sei. É um pinguim. Carlos Alberto. Que bosta, velho. Então vamos lá, depois do ponto verde, como que começa o nosso filme, Odak? Cara, o começo do filme é... A gente tem duas realidades sendo mostradas, né? Uma é a realidade do Ken Reeves ali, o nosso Johnny Utah, onde ele tá num treinamento da polícia pra entrar na FBI, ele na corporação. Ele tá debaixo de chuva e disparando alguns tiros contra alvos que se movem, correto? Sim, aqueles papelão de bandido. Isso, aquele que tem no videogame, naquelas missões do Call of Duty Modern Warfare 2 lá, que você tem que fazer uns treinamentos pra poder começar a fazer as missões. Exato. E por outro lado, ele mostra uma galera surfando num local que não tá chovendo, né? Isso é bem mostrado. É, as diferenças de realidade de um pro outro. Um, a galera tá na emoção, curtindo ali um clima, e do outro lado, chuva, aquela tensão ali pro cara cumprir aquelas missões pra ele poder ser efetivado na corporação ali do, no caso do FBI, Mr. Travis. É, eu acho que não é nem só mostrando o que cada um tava fazendo. Eu acho legal dessa cena que a gente pegar ela isolada, a gente consegue ver o contraponto dos dois personagens. O Johnny Utah, que é o cara que tava no FBI, o personagem do Keanu Reeves, ele tá lá na chuva, entendeu? Um personagem mais dark, ele tá nervoso, uma situação de mais estresse. O cara, a galera surfando ali, você vê o solzão batendo, o clima muito mais ameno, um negócio bem de sangue bom, né? Coleta! Então é bem, bem legal isso, é o filtro dos dois personagens ali, o cara mais sombrio e o cara mais poético ali. Exatamente, ele já faz um filtro bem específico pra mostrar quem é quem e quais são as realidades que nós vamos vivenciar na sequência do filme, né? Exato. Só que a gente não sabe quem tá surfando, né? Exatamente. Sabe quem tá surfando, só. Exatamente. A gente sabe quem que é o bom garoto, né? O good guy. Porém, a gente não sabe quem que é que tá ali em cima daquela prancha ali que viria a ser os criminosos que serão apresentados na sequência. Ele mostra o good guy e o nice guy, né? Exatamente. Eu fico com o nice guy nesse caso. Vamos ver até onde vai, que a gente escolhe no final. É verdade. Cara, e aí depois que termina ali o teste, né, o Utah, ele acaba recebendo ali uma nota alta, assim, por ter um aproveitamento de 100%. E já na sequência da cena a gente vê ele entrando dentro de uma corporação, né, Mr. Travis? E no caso... É a área do FBI especializada em roubos a bancos. Exatamente, é uma área, é uma parte da FBI em Los Angeles, que é, como você disse, especializada em roubos a bancos, né? E esse local ali é até engraçado que depois de uma sabatina que o Utah recebe ali do chefão da corporação do departamento, ali ele acaba falando assim, bem-vindo ao departamento e não sei o que lá, blá blá blá, e ele fala ainda, né, que Los Angeles é a capital do assalto a banco, né, que teve um total de 1.322 assaltos naquele ano, 20%, no caso ele enfatiza até que é 26% a mais do que no ano anterior, sendo que na verdade eles acabaram apreendendo ali, prendendo 100 bandidos ali, ou 100 mil casos, perdão, de crimes a banco, Mr. Travis. A gente vê ali o Ben Harp, que é o chefe do departamento, ele dá uma sovada bonita, né? E o Keanu Reeves responde com isso, provando pra ele que ele não tá ali à toa, né? Ele fala, não, eu sou totalmente apto ao serviço, eu sei exatamente o que tá acontecendo e eu sei exatamente onde eu tô. E o Ben Harp ali, né, o Dr. Perry Cox do Scrubs, ele fala pra ele, fala assim, então vai lá, vai conhecer seu personagem, moleque, né? Exatamente, até um pouquinho antes disso ali, né, o Utah, o Keanu Reeves, ele pega um donuts... de alguém, ele fala assim, porra, eu adoro isso, e dá uma mordida. Ele fala assim, devem ter recrutado você porque estão precisando de retardados na corporação. E ele fala assim, concordo, realmente tá faltando retardados mesmo. Tipo assim, tá zoando o chefe dele, né, o superior dele ali. É o típico moleque, né, Mr. Travis? Aquele típico cara... moleque. Exatamente, aquele cara que tá entrando na empresa, ele acha que ele criou a roda, inventou o fogo e descobriu o mapa do mundo, né? Exatamente isso. Mas essa impressão de que ele é um moleque arrogante, todo mundo tem, né? Até o cara que vai ser o Papas, que é o parceiro dele, né, Odai? Exatamente, ele tá, na verdade, assim, a cena que apresenta o Papas, ele tá sendo vedado, né, pra pular na piscina e encontrar dois tijolos ali como parte de um teste físico ou qualquer coisa do tipo. E aí ele fala assim, pô, 22 anos de corporação, que isso aqui vai me ajudar? A melhorar a minha performance aqui como policial, né? Mas vamos lá, vou fazer. Daí ele veda os olhos. Você e outra? Tô mandando um playboyzinho aqui pra gente. Tô mandando um quarterback mala aqui pra gente e tal, não sei o quê. Só que ele tá vedado, ele não vê que o Utah chega perto dele e fala assim, ô papaz, o seu auxiliar tá aqui. Aí ele tira a venda do olho, né? Fala assim, pô, não sei o quê, é você, não sei o quê, ele, prazer... quarterback, mala e tal, ele se apresenta, ele leva numa boa, na verdade, né, Mr. Travis? É bem Chaves essa cena, né? Totalmente Chaves, cara, parece que tá assistindo um episódio do Chaves. Um zagueiro qualquer moleque que tá por aí. E o Papas pula na piscina, todo mundo pulando, todo concentradinho, buscando tijolo, ele dá uma bomba na piscina. Ele dá um berro, iupi! Pula, cara, faz uma bomba aí, bem engraçada. Eu acho legal isso que, já são apresentados, e o filme não tem uma espera, assim, a gente não tem uma enrolação. Acaba essa cena e a gente já vai pro primeiro assalto, né, cara? Exatamente, cara. Ele mostra ali, sei lá, em algum lugar de Los Angeles tá rolando um assalto, Mr. Travis. Os assaltantes usam máscaras de ex-presidentes dos Estados Unidos. É legal, cara. É uma coisa bem marcante, assim. Eu lembro que nos anos 90, quando eu assisti lá em 92, 93, na época que meu pai locava os VHS pra assistir com a família e comprava um pacote de amendoim japonês. Cara, vendo os caras entrando num banco pra assaltar com máscara ali, até então eu não sabia que eram ex-presidentes ou quem eram, né, na verdade. Falei, caramba, cara, esses caras são muito loucos e tal, e você fica ali meio que aquela síndrome de você gostar do bandido, né? Eu acho massa que eles assaltam um banco e na saída do banco um dos presidentes mostra a bunda, né? Exatamente, escrito ali, thank you. Exato. E os presidentes que são ali, cara, são o Jimmy Carter, o Richard Nixon, o Lyndon Johnson e o líder deles é o Ronald Reagan. Que até é um negócio interessante, que o Reagan foi escolhido a dedo pra aquilo lá. Porque o Reagan, ele é o símbolo da caretice americana. Tudo o simbolismo da direita, tudo... Todo o contraponto da família correta, aquilo é só o homem e a mulher que pode representar uma família, você não pode beber, não pode usar drogas, era o Ronald Reagan. Então ficou bem assim, ficou bem caricato, na verdade, as apresentações e como cada personagem estava sendo mostrado ali, né, Mr. Travis? Sim, exatamente. Cara, e depois que acontece esse assalto aí, né, ao banco ali em questão, dentro do departamento de polícia ali já tá rolando aquela conversa ali do Papas com o Utah. Pô, não sei o que, o cara tem um modo de agir diferente e tal, ele sempre usa essas máscaras. O Papas e o Utah estão discutindo ali sobre aquele episódio em questão, olhando os vídeos das filmagens. E chega dois malas, né, Mr. Travis? Dois caras do FBI também, falam assim, pô, já terminaram de conversar aí e tal, precisamos levar as fitas. E aí eles desligam os televisores ali, desligam os videocassete e tiram, na verdade, as fitas, né, Mr. Travis? É, eles são a dupla rival ali, a outra dupla que tá tentando solucionar os casos, né? Então é aquela briga dentro do escritório que existe, né? Exatamente. E é legal, cara, que assistindo a fita ali, o Utah junto com o Papas, né? Eles observam algumas coisas bem específicas, Mr. Travis. Ah, faz 3 anos que os caras fazem esse assalto. É sempre no período de 4 meses ali durante o verão, depois desaparece. Eles nunca entram no cofre, porque o cofre demandaria muito tempo, né, para poder tirar todo o dinheiro. E eles levam somente 90 segundos para toda a ação. O que que é? É o tempo de chamar, entrar, alguém avisar e a polícia se mobilizar, eles já estão fugindo. É, ele faz um rapa básico ali, né? Eles pegam tudo que tá à vista e vazam logo ali, né? Eles não querem, não tem a questão, ah, vamos correr um risco. Vamos entrar no cofre e demorar 30 minutos para abrir o cofre, ter que fazer refém, não. Vamos pegar só o que tá aqui na frente e já vai, já vamos embora. Eu acho até legal nessa cena desse primeiro roubo deles, que a gente vê que eles não são os caras inexperientes. Porque enquanto eles estão roubando ali, o Lyndon Johnson, ele vai esvaziando os caixas e ele pega um maço de dinheiro com aquela tinta azul. E ele pega a tinta e brinca com o Ronald Reagan e joga pro ar para estourar a tinta. Ele faz uma graça, né? Ele joga... Faz uma graça. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. É, faz uma viva, né? Um viva de dinheiro. É bem legal, bem... Bem legal, né? E nesse ponto aí, enquanto chega essa dupla de concorrentes, vamos dizer assim, tiram as fitas, chega o Ben, que é o chefe do departamento, e fala, anuncia, fala, ó, nós encontramos um carro abandonado, que é o que foi utilizado no crime, né, o Dak? Exatamente, e aí é claro que o Utah, como é novato ali, não, vamos lá, eu quero ver esse carro aí, e o Papas, pô, vai lá, você tá me sacaneando, né, não tem nenhuma chance da gente fazer nada lá. Então, não, fazer forense de carro, né, tá de sacanagem. Não, vamos lá, e quando ele chega lá, e o teto, ele é todo meticuloso, ó, pô, o carro não tem ar-condicionado, o dia hoje foi muito quente, com certeza eles deixaram suor nos bancos. Então, assim, ele tem tudo que é ensinado num treinamento, né, Mr. Travis? É, ele vai, ele segue a cartilha, ele vai tentar buscar resíduo de DNA, vai tentar achar fio de cabelo, vai tentar achar digital. Só que, claro, que a gente não acha quase nada ali, né? É, não tem muito o que achar, na verdade, né, cara? Você... É. E eu acho legal que essa busca de DNA dele faz muito sentido, porque já que tava muito calor, os caras suando... Cara, nesse calor até na bunda sua, né, Odak? Não, na minha não, cara. Pô, no nosso cast anterior nós falamos que em 1960 lá o bandido da luz vermelha foi reconhecido por DNA de um fio de cabelo, porque que em 91, 92 não podia reconhecer também pelo exame de pego, DNA? Ele foi pego por 0,5 polegada de digital. Então, cara, pô, é sacanagem, né? Mas, é uma prova que os caras eram muito bons, eles não deixavam de fato nenhum vestígio ali. Na minha nada, tá? Só pra enfatizar. Achei que você ia deixar de boa. Não, nem fudendo, vai se fuder. É, e nesse ponto aí, o Utah ele já sabe que o Papas tem uma teoria específica sobre esse caso, né, Odak? É, na verdade ele questiona qual que era o ponto de vista do Papas, só que ele fala, ah, deixa pra lá, eles são profissionais, nós não vamos conseguir nada e tal... Aí ele meio que dá uma provocada, Mr. Chad. Pô, não sei o que, você já devia se aposentar então, você tá velho mesmo, tá sem ritmo. Por que você já não pede pra se aposentar? E o Utah fica meio... O Papas, perdão, ele fica meio puto, Mr. Travis. Sim. É, seu moleque insolente, não sei o que, ele começa a empurrar, meio que pega ele pelo colarinho. Tá vendo? Você tá gostando? Você tá vivo e tal? O Utah, ele, na verdade, ele tá motivando o Papas a ele querer ter aquela gana novamente de... De 22 anos atrás, como ele enfatiza em algum momento ali, pô, já trabalha há 22 anos, então isso aqui cresceu muito e tal. Porra, você tem que ter gana, cara. Vamos lá, vamos tentar. Eu acho legal nessa cena que é o momento que os dois se igualam, porque até então o Papas não queria o Utah como parceiro. E tá bem claro, ele tá bem implícito. E o Utah o tempo inteiro tentando buscar informação e o Papas meio que boicotando. Ele fala assim, ah, não precisa fazer isso, isso já não dá certo. E após essa discussão, que é extremamente acalorada, os dois eles entram na mesma sintonia ali, né? O momento dos filmes, dos parceiros dos anos 90, que a gente tinha tantos ali, no Riggs e Murtaugh, eles acabam se sincronizando ali e chegando e falando assim, não, realmente a gente vai pro mesmo objetivo agora. Não, exatamente, ele fala assim, porra, mas me fala o seu objetivo então, qual que é o seu ponto de vista sobre esses crimes, né? E o Papas acaba ali aceitando e fala que ele acredita que os caras são surfistas, né? E é, tal. Ele passa essa cena aí, a gente já vai pra dentro da DP, ele começa a explicar a teoria dele, né, o Dak? É, ele fala, ah, eu acho que o cara é surfista por causa disso, aí ele congela a imagem onde o cara mostrou o Boots Hitfenkel, né? Uhum. Fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é uma marca de sol, com certeza o cara, ele fica no sol e tal, aí ele até diz, né, Mr. Travis, que o que em algum dos assaltos lá, um dos presidentes subiu num balcão e caiu areia com cera, né? E essa cera tinha um pouco de óleo e não sei o que lá. Eles fizeram aquela análise forense pra determinar... Eles relacionam a uma parafina que é utilizada, chama Sex Wave. Exato. a parafina que eles usam pra passar nas pranchas. E é legal que durante... Até isso eu observei agora pra poder gravar o cast... Durante todo o tempo ali de investigação, Mr. Travis, eles estão tomando uma cerveja que hoje é comum pra gente, que é Corona, né? Eles não, cara. Eu acho muito legal essa parte, porque assim, a gente vê o calejado e o cara entrando novo, o moleque e o mais velho. Quem tá tomando a Corona, quem tá tomando cerveja, é o Keanu Reeves, é o Utah. Já o Papas, ele tá fumando charuto e tomando uísque no gargalo. Cara, e a garrafa quadrada parece ser um... É um Jack Daniels, cara. Só que sem gargalo, né? Sem aquele dosador, cara. Ele tá direto. É o Jack Daniels. É o single barrel que ele tá tomando. Então é muito legal, cara. Tipo, eu fiquei, caramba, cara. A cerveja que eu tomo hoje ali, os caras estão tomando desde 91, mano. E a teoria do Papas, cara, faz muito sentido. Porque além dele ter esse ponto, que ele, o bronze da bundinha do assaltante, a parafina dos caras, ele consegue relacionar os picos de praia no litoral ali de Los Angeles. Então todos os picos de praia, as principais ondas que a gente tinha que era apresentada, ideais para surf, tava ali os caras surfando e assaltando os bancos. Então ele faz todo esse vestígio forense ali, forense, e cria um mapa de tudo que aconteceu. É, exatamente. Ele até mostra daí um papel ali que ele havia anotado as datas do crime, Mr. Travis. Ele observa, ó, os caras atuam durante 4 meses, né, que dura de junho até outubro, mais ou menos, e os caras provavelmente, pelo que ele fala ali, estão em setembro, que fala assim, ah, então nós temos 1 mês para poder capturar esses criminosos. É, o verão tá acabando, né? Exatamente, o verão tá acabando. E já que o Utah acreditou na ótima teoria do Papas, qual que é a alternativa que a gente tem? Infiltrar alguém nos surfistas, né? Exatamente, e vai infiltrar quem? Como... O Utah, lógico. Claro, como o próprio Papas fala assim, eu sou velho, eu não posso mais surfar, você é meninão e tal. Seria muito escroto mesmo, velho, surfando. Imagina aquele... velho, fedido, banguela lá, surfando, seria engraçado de ver. Exatamente. Só que, cara, ele quase se fode, na verdade, né? É, eu acho massa que tem uma cena do Utah comprando a prancha, né? É, com o menininho, né? O menininho fala, ah, você tem idade, nunca é tarde pra começar a surfar, todo mundo pode, pô, é uma vibração legal, bro, não sei o que. O cara... O Utah olha pra ele e fala assim, não, cara, eu só tenho 25 anos. E o moleque fala assim, exato, você não tá tão velho assim. É legal, cara. Essa cena é bem legal mesmo. Ele comprou uma prancha horrível, na verdade, né? É, não. A gente pode falar ainda que o moleque ainda deu um aviso pra ele na hora que ele tava indo embora, viu? O moleque olha pra ele e fala assim, ó, toma cuidado com isso, que isso pode mudar a sua vida, tá? Exatamente, cara. E dali eles estão conversando daí, né? O Utah e o Papas num pier e tal. Fala, ó, como é que eu vou conseguir chegar perto desses caras? Ó, aí o Papas fala assim, ó, essa galera, né, em grupo, eles têm um jeito peculiar de se conversar, de se comunicar, você vai ter que se infiltrar nesse meio, você vai ter que ter habilidade e tal, e o que é o melhor meio, né, Mr. Travis, pro cara assim, infiltrar no meio de surfista ou qualquer outra tribo que seja? É o cara, vender tá? Maconha. Pode ser também. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Então, e o Utah, ele compra a prancha de surf e vai surfar, né? Só que, claro que ele não sabe surfar. Ele compra qualquer prancha, porque ele não sabe o tipo de onda, não sabe velocidade, altura de queda, nada. Então, ele toma uns caldos violentos, né, Udan? Cara, ele toma uns caldos violentos e quase ele morre, na verdade. Ele acaba sendo resgatado pela delicinha ali, né? Sim, cara. Nossa, aquele... É Terry, né? Terry, exatamente. A Terry. O nome unissex do filme, a Terry acaba salvando ali o Johnny Utah, fala, dá um esporro nele, fala assim, você tá atrapalhando nossas ondas, não sei o que, quase morreu aqui, sai fora, não serve pra isso, né, seu playboy? É, cara, só que ele já tava... Isso aí, na verdade, já fazia parte, acho, de um plano dele de se aproximar de algum dos surfistas locais, né? Uhum. E depois de salvo, tomar a dança dura, ele fica espiando, né, a Terry ali se trocar no carro dela... E quando ela monta no carro pra ir embora, ele anota a placa e a primeira coisa que ele faz, corre pro departamento de polícia e pede pra galera puxar a placa da menina, né? Vamos investigar quem é, né? Quem sabe eu consigo me aproximar, né? Exatamente. E aí ele descobre, na verdade, que ela não tem nada demais, Mr. Travis. Ela simplesmente tem algumas multas por excesso de velocidade, por atos obscenos enquanto dirige. Com certeza ela paga uma multa pra alguém dentro do carro, né? O que é normal hoje em dia até. Imagina 91. Pois é. Até a assistente que tá pesquisando as informações fala assim, ela é quente. Ele é quente. E o Papas dá uma zoada, né? Ele fala assim, porra, uma moreninha, bonitinha, ninfetinha, é isso que você tava... É isso que você chama de investigação? É, ele fica meio falando, porra, você precisava fazer amizade com a mulher, né? E aí o Tafa fala assim, pô, mas não tenho nada ainda que eu possa me aproximar dela. Me dá mais algumas informações. E aí aparece no sistema que era bem informatizado em 91, a informação que ela havia perdido os seus pais, né, em 84, num acidente aéreo, Mr. Travis. É, e aquela velha história de criar um link, né, o link emocional que a gente tem sempre tendo, o behaviorismo, né, qualquer informação que você tem para se aproximar de uma pessoa, se equalize como um par para ela, traga uma informação que é similar a ela, para ela ter uma empatia contigo, né. E ele pega essa história dos pais mortos e vai atrás dela, né, Odai? Exatamente, cara, ele conversa ali com o Pato, não, vou me aproximar dela e vou me infiltrar nessa galera. Aí ele pega e vai no restaurante que ela trabalha. E aí ele chega lá e tal, fritas com bacon. Camarão com fritas. Camarão com fritas. Ela, pô, mas o que, que você tá fazendo? Você tá me seguindo, tal, tá, não sei o que, tal, tal. E ela fica meio putinha com ele, né? É, ele fala assim, não, não tô seguindo não. Aí ela grita pro restaurante do fundo, camarão com fritas pra viagem, né? Tipo, exatamente, vai embora, tipo, vaza daqui. E aí ele pega e faz todo um discurso emocional, que ele sempre foi o filhinho querido do papai e da mamãe, que ele fez tudo que os pais queriam, se formou no curso que a família queria em Ohio e tal. E ele dá aquele discurso, fala assim, mas meus pais morreram num acidente de carro e eu percebi que eu preciso ser o dono da minha própria vida, fazer o que eu gosto e tal. Cara, isso ele ganhou a menina, né, cara? É, ele entrou no perfil psicológico dela, né? Exatamente, perdeu pai e mãe, acidente e tal, não sei o que, blá blá blá. E o cara acabou ganhando a atenção dela. Falou, meu, eu quero fazer alguma coisa, eu quero surfar, eu vim de Ohio, eu quero surfar. Ela falou assim, então tá, amanhã aqui às 7 horas da manhã, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Se atrasar, você perde a sua aula. É, e a gente vai pra cena aquelas clássicas cenas de montagem de aprendizado, né, que a gente tem nos 80 e início dos anos 90. Aprendendo surf, até que eles tomam uns caldos ali, vão pra praia e chega um cara pra zoar os dois, né, o Dark? É, tem uma galera, né? Na verdade eles estão na areia ali. Ah, quando você começar a remar com os braços, você sobe, pés em paralelos pra que você consiga manter equilíbrio. E eles ficam fazendo aquelas babaquices ali, né? Tipo o Daniel LaRusso aprendendo. Insera e desinsera. Exato. E aí passa uma galera zoando, tipo ele, né? Sim, os surfistas, os caras que já sabem surfar estão tirando uma onda com ele. Exatamente. E o que tudo parece, Mr. Chaves, não sei se me corrige se eu estiver errado, parece que aquele período de treinamento dele acontece das 7 da manhã até o fim do dia. Não, não parece não, acontece. É, tipo assim, ela não trabalha realmente, né? Ela só tá fazendo um bico lá onde ela estava, né? Aí são surfistas, né, velho? Então é de boa. São maconheiros. São quase hips. Exatamente, cara. E aí, nesse meio tempo, quem que aparece? O Bori. Exatamente. O tal do selvagem moderno. Ele chega, troca uma ideia com ela, dá até um selinho nela, né? É. E aí o Yuta fica meio cabreiro. Pô, quem que é esse cara que já chega e dá um beijinho e tal? Aí fala, ah, é amigo meu e tal, não sei o que e tal. E ele tá conversando com a galera ali. É, no caso com o Bori, e ela leva o Utah junto com a galera do Bori ali pra trocar uma ideia. E no meio dessa conversa, Mr. Travis, desse desenrolo ali, alguém arremessa uma bola de futebol americano pro Bori, né? Só que o Utah intercepta e recebe essa bola. Né? Exatamente, e ele devolve a bola. Eu acho legal que nessa conversa dos dois com a Terry, a hora que ela fala quem que é o Bori, ela dá a explicação do nome dele, né? Do nickname dele. Que o Bori, ele vem de Bodhisattva, que é um termo budista, cara, que se a gente pegar a tradução literal dele, significa o ser de Sativa e o sabedoria de Bori, ou seja, é um cara extremamente inteligente, né? É um ser de sabedoria, Bodhisattva, e Bori ficou só de abreviação disso. É, até porque ele tem uma linha de querer as ondas, sentir a onda fluir e tal, ele tem um lance meio espiritual com o mar, né, Mr. Travis? Uhum. Pois que o Utah, na verdade, recebe... intercepta essa bola que foi arremessada pelos amigos do Bode, né? Uhum. O pessoal acaba que meio que amigando com ele ali e convida ele pra uma partidinha de futebol americano, né? Sim. Já à noite, né? Já de noite, exatamente. O então, que prova que ninguém trabalha, né? Exatamente. São um bando de maconheiros, estudantes de história nas universidades do Brasil, do mundo... E aí eles, não, vamos de lá e tal. E começa aquela partidinha ali, amistosa, bolinha pra cá, faz ponto dali, joga pra mim, não sei o que lá. E rola a primeira ceninha mais tensa, que é quando o Bori acaba dando uma interceptada no Yutah e derruba ele. Não, o Yutah dá um teco no Bori. Não, mas antes o Bori dá um teco no Yutah. A próxima cena, aí ele revida e ele segue, parece que eles vão correr 100 km na maratona. Então, o Yutah, cara, tem realmente isso. Ele derruba todo o time inteiro com a mão ali, né? Ele vai dando cotovelada pra tudo quanto for lado. E ele vai atrás do Bori, que é o único que tá com a bola correndo atrás. E a hora que ele chega perto do Bori, ele derruba o cara dentro da água, né? Exatamente. É aquela porrada que você dá no irmão quando você tá na praia brincando de futebol com ele. Exato. E o pau fecha já, né? Porque exatamente. Assim, a gente percebe que o Bori é o líder da galera pela quantidade de pessoas que vem em volta dele. Fala assim, qual é, maluco? Tá chegando agora, já tá derrubando o cara assim? É, daí o próprio Bori fala, ei, calma aí, velho. Você sabe quem que é o cara? Esse aqui é o Johnny Yutah. Aí todo mundo, nossa, irmão, sério, não sei o quê. Aí fala, esse aqui é o quarterback lá, que disputou a final 3 anos atrás, mas teve um problema no joelho. E aí ele sabia quem que era o cara o tempo inteiro, né? Exatamente, ele conhecia o cara e tal. Aí ele até pergunta pro Yutah, né, pro Johnny Yutah. Pô, mas depois que você machucou o joelho, você nunca mais voltou a jogar, você quase foi profissional. Falei, eu tive que fazer lá durante 2 anos cirurgias no joelho e tal, nunca mais ficou bom. E aí eu acabei entrando na faculdade, estudando e me formei em direita. Ele brinca ali, meu joelho dobrou 90 graus pro lado errado, né? Exatamente, aí depois ele ainda fala, né, não, eu me formei em direito. Pô, mas advogado não surfa. Aí o Bori fala, não, mas esse advogado surfa, você não morreu ainda não. Tipo, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos lá, que você tem a vida ainda pela frente, vamos se divertir. Vamos começar de novo, né? Exatamente, cara. Então, o próprio Bori conhece quem que é o cara, ele sabe quem que é. Parece que ele não tá pisando em ovos, né? Ele sabe onde ele tá. Ele tá se enfiando. Exato. E ele conversa, já cai com a galera já introduzida toda a trupe ali, né? Toda a formação de grupos, como foi dito no começo. Todos os tribais ali, né? Já tá dentro daquele nicho. E eles voltam pra DP ali pra conversar pra apresentar qual que é o desempenho, né? Como que tá decorrendo a investigação deles, né? Pro chefe de departamento. O engraçado é que o Papas e o Yutah estão ali conversando com o chefe e o Yutah ele tá com a prancha de surf, né? Ele comenta que não cabia dentro do carro, né? Ele fala assim, não, e sim, essa prancha me irrita. Aí depois de toda aquela treta ali, né, Mr. Chaves, dentro do departamento ali onde o Harp foi, porra, faz 2 semanas que vocês não fazem nada e nesse meio período aí os ex-presidentes fizeram mais 2 assaltos a banco. O que vocês têm a dizer pra me convencer a continuar com essa missão? O Yutah, filha da puta, ele simplesmente olha e fala assim, pô, peguei meu primeiro tubo hoje de manhã. Foda-se, né, velho? O cara tá. Foda-se. O cara quer surfar também, né, velho? Aí eu acho massa quando eles saem dessa reunião aí, que ele dá essa resposta atravessada pro chefe aí. A gente vê o Papas fumando um charutão ali, né? E fala assim, você tá louco, não sei o quê, né? Vai desafiar o chefe? Logo o chefe, caralho! ele fica, ô, mas quem que é você? Calma aí, baixa a bola. E aí fala, não, de boa, não sei o quê. Ele meio que dá um migué. E aí o próprio Yutah fala assim, ó, depois que a gente analisou aquela amostra de terra que sobrou do local e tal, a gente chegou a uma especificação ali de mais ou menos o local onde poderia ser. Tem tal composto, arsênio, tal. E a gente sabe que em alguns momentos algumas praias são fechadas por contaminação, por poluição. Então a gente vai por eliminação para identificar o local que possivelmente os assaltantes a banco ali poderiam estar, Mr. Travis. E após o Yutah dar essa explicação ali pro Papas, Mr. Travis, eles decidem e falam, não, vamos pra praia então. Algumas praias específicas, vamos coletar algumas amostras de cabelo para tentar chegar aproximadamente ao local onde os criminosos estariam atuando. E eles vão pra praia para roubar fio de cabelo, cara. É, eu acho massa, tem uma cena que o Papas vai pra praia, tem um molecado embaixo de uma toalha ali, 2 caras fumando umzinho. E o molequinho fala assim, não, mas o narcótico está chegando aqui na praia, moço. Fala assim, não é narcóticos não, eu sou seu cabeleireiro. Um tufinho. Cara, é muito fácil enganar maconheiro. O Johnny Yutah pega o cara e fala assim, ó, tem uma tarântula. Tem uma tarântula entrando na sua orelha, não se mexe. E arranca o fio do cabelo do cara, tá ligado? E não mostra aranha pro cara ainda, né? Não, claro que não, já salvou a vida dele, eternamente grato. Cara, depois que eles analisam tudo aquelas amostras de cabelo, né, eles acabam identificando provavelmente a praia onde estaria acontecendo, aonde os surfistas que praticavam aqueles roubos estariam surfando, e eles acham que é a praia de Latigo, Mr. Travis. Exatamente. Pela essa análise de cabelos, eles identificam o tipo de química que tem na água. E esse tipo de química, proveniente de indústrias, rede de esgoto, dessalinização da areia, tudo isso, eles acabam concentrando nessa praia aí de Latigo. Ele falou, Latigo, perdão. E eles falam, é lá que os caras estão se encontrando, o próximo roubo deve ser naquela região. E o Tá, mete a pranchinha pra lá, né? Exatamente, aí eles partem pra praia de Latigo, tá? O Papas fica ali em frente a uma placa de identificação, Latigo Beach, só pra mostrar realmente que eles estão no local, né? Exato. E, cara, tem um negão ali, o cara é um armário surfando, eu acho impressionante o tamanho do cara, forte pra caralho, gigantesco. E aí a gente vê o Utah entrando ali, o cara, vai furar meu tubo, não sei o que, tal, tal, tal. E o cara meio que dá uma atrapalhada e ele toma um murrão na cara, Mr. Travis. E ele atravessa ali, cara, o Keanu Reeves, ele tá lá na pranchinha, pá, pá, pá, e ele atravessa outro surfista. Os dois caem, tomam um tubo nervoso e esse cara ali, um polaquinho de bigode, dá um murro lindo na cara, no narigão do Keanu Reeves, arranca uma faca, corta a cordinha da prancha e o Keanu Reeves sai murchinho da praia, né? Vai lá o Utah atrás da pranchinha boiando, né? É, ele fala, não gostei. Pega e não sai, gostei. Né, cara? Aí ele puxa um rádio lá, né, escondido embaixo da toalha. Ô, Papas, caramba, já tomei 47 caldas aqui, um murro na cara e até agora não consegui identificar ninguém. E o Papas o tempo inteiro rachando o bico, né? É, e o filho da puta fala assim, não, fique tranquilo, quando você ver a pessoa, você saberá identificar quem é o criminoso que nós procuramos. Ele pega e fala, vai tomar no cu, pega e vai tomar banho, né? Ele vai tomar uma ducha ali pra tirar aquela água salgada. Sim. E ele tá ali, pá, de boa, tomando a duchinha de água doce e tal, quando o cara chega e desliga a ducha dele, aquele fortão que eu tinha falado anteriormente. Que parece aqueles caras da Nova Zelândia que bota a língua pra fora e canta o haka, né? Exatamente. O cara é gigantesco, cara. Impressionante o tamanho daquele cara. Pagadei, magate, magate. Ele fala, não sei o que, você tá na área errada, tá? Falei, esse cara aí, o loirinho de bigode, esse cara aí atravessou o meu tubo, tá? Não sei o que. Tá. Só que o cara é meio valentão, né, Mr. Travis? É, o Keanu Reeves olha pra ele e fala assim, já sei, essa é a hora que vão juntar toda a galerinha do mal aqui e vai me dar um sermão de que eu tô no lugar errado. E o cara olha pra ele e fala assim, não, essa é a hora que a gente vai te dar porrada. Exato, só que o Keanu Reeves ali, o Utah, não deixa, né, cara? Ele já dá uma pranchada num, dá um soco no outro, tá? O pau tá comendo pra todo quanto é folado. Sim. E aí o próprio Bory, né, que é o nosso Patrick Swayze, chega ali e meio que ajuda ele, né? O Keanu Reeves tá levando um pau, cara. Afinal, é 4 contra 1. E o Bory vê aquela situação acontecendo e ele chega ali e, cara, a gente vê que o Patrick Swayze já tava casca grossa, né? Sabia os movimentos massa de luta ali, chega arrebentando todo mundo. E os dois acabam ali separando toda a galera, né, o Dark? Exatamente, cara. Só que na hora que a briga tá meio que controlada pelo Bory, o Utah, ele pega e ainda vai querer tirar a mão do Colorinha. Foi um prazer te conhecer, não sei o que. E pum, mete um socão na cara. Aí o pau come de novo e um cara exatamente. Um cara meio que voa pra trás, Mr. Travis. E o Papas, que tá com o binóculo procurando o Utah, ele vê que o cara tá partindo pra direção da onde o Utah tinha entrado. Aí ele sai correndo feito um louco, cara. E a galera consegue, ali o Bory e o Utah consegue dominar, bater em todo mundo. E eles estão saindo, só que nisso o Papas vem correndo. Na hora que ele dá de encontro com o Bory e com o Utah, ele fala assim... Ele denuncia a idade do filme, né? Ô rapaziada, um cara aí acabou de roubar o meu toca-fita, vocês não viram ele passando por aí? Aí o Utah fala assim, tem 4 caras ali atrás caídos, devem ser eles ali, vai ali dar uma olhada. E aí o Patrick Swayze... O que foi muito esperto da parte do Papas, né? Porque ele já saiu armado, porque ele viu que tinha dado merda. E a hora que ele chega, ele dá de topo com o Keanu Reeves ali, já muda totalmente o discurso na hora, né? Exatamente, ele dá aquele sorrisinho ali, o Bory, né? Aham. Uhum. Pô, você é um cara encrenqueiro, você gosta de encrenca, e fala pro Utah, né? Isso. E aí eles trocam ideia, vão em direção ao carro deles ali e tal, falam assim, pô, cara, você é um cara bacana, geralmente numa situação dessa, qualquer outra pessoa teria afinado, mas você tem sangue, você tem vibração e tal... mas você ainda não pegou aquela onda verdadeira, aquela onda perfeita que você tem que sentir a onda entrando no seu corpo e deixando ela fluir. Aquela conversa de maconheiro, né, Mr. Travis? É, o Bodhisattva, né, o ser de sabedoria, né? Ele entra na parte da filosófica de pegar onda. Que pra ele, pegar onda não era simplesmente um esporte. Igual ele comenta, não, essa galera aí que você brigou, eles são tipo uns nazistas aqui da praia, os caras só mexem com coisa errada. Nem mexe com esses caras, não, nem se envolve com eles. O negócio de pegar onda é curtição, pegar o meio ambiente, dominar o mar, né? É, usar droga tá errado. Roubar banco pode, né? Roubar banco pode. Aí você já denunciou aqui que é o personagem do filme. Ah, cara, vai tomar banho, que discurso moralista da porra, né? É, até porque quando acontece isso que o Body fala, ó, esses caras aí só mexem com coisa errada, automaticamente eles já entram no radar do Utah e do Papas, né? Exatamente, e aí... Só que antes disso, Mr. Travis, o Boyle fala assim, ah, vai rolar uma festa lá em casa e tal, cola hoje à noite lá pra gente se divertir. Ele fala, ah, eu vou sim, mas onde fica? Fala com a Terry que ela sabe. E aí, na hora que eles estão indo embora ali, que depois o Utah acaba encontrando o Papas, ele toma uma dura, mas uma escovada do Papas. É, quando você sair sem distintivo e arma, fique sempre à vista, né, não quero te perder e tal. E, lógico, nisso, né? E nisso passa a galera que eles já tinham acabado de bater, né, Mr. Travis? Num jipe ali. Num jipão, né? Fudendo o trânsito, xingando todo mundo. Exatamente. O Utah liga pro departamento de polícia e fala, ah, puxa o histórico dessa placa aqui. Aí vê que tá tudo cagado, na verdade, né? É, eles chegam numa casa ali cheia de motocicleta, né? Galera meio Hells Angels na parada. Então, assim, na hora você cria o estereótipo de ser, não, esses caras estão mexendo com coisa errada. Você sabe que os caras são malucos. É, e é engraçado que quando o cara que tá pilotando aquele Jeep verde ali antigo sobe a calçada, eu acho que a cena foi até assim um pouco perigosa, na verdade, né? Porque tá... Não, ele avançou em cima da galera, né? Exatamente, cara. E o Anthony Kiedis que tava em cima ali quase que cai de cima do Jeep, cara. É uma cena totalmente sem pensar, na verdade. Um risco do caramba. Quase que o Anthony Kiedis virou o cara do Capitão Inicial entrando de cabeça na música, né? Ele ia virar o do Paralamas. O do Paralamas, né? Que piada ruim, né, velho? Não, piada ruim. Mas eu não vou tirar, não, vai ficar. Não tem problema. Eu uso só uma alcunha que ninguém vai saber quem eu sou. Tá bom. É, e o... Enquanto isso tá acontecendo, eles já puxaram a ficha, já sabem quem são, pra onde pseudo vão. Eles chamam uns patrulheiros ali, na verdade, aquela dupla concorrente deles, pra ficar de investigação na casa, com pseudo suspeitos. Os neonazistas. E os neonazistas, né? Que não faz sentido ter um negão daquele tamanho de neonazista, mas tudo bem. E o Papas ainda dá uma zoada nos caras. Ele fala assim, ah, você que vai ficar de tocar aí, passar a madrugada acordado, tô aqui uma pizza gelada, é bom pra comer de madrugada, né? É verdade. E nisso o Utah parte pra festa, né? Que ele havia sido convidado pelo Bore, né? Isso, em Bell's Beach. Exatamente, ele chega com a Terry ali e tal. Cara, e a casa tá parecendo a casa do... Do ajudante lá do cara do Breaking Bad, como é que é o nome dele? Cara, do Aaron Paul, velho. Puta, como é que é o nome dele na série ali, cara? Jesse! Jesse! A casa tá cheia de drogado, louco, chacoalhando a língua, balançando a cabeça, mulher se pegando. Tá uma baderna, né? Tá uma algazarra gigantesca na casa ali. Aí drogas, ele... né? Exatamente, e ele encontra o Bore ali com uma mulher, né? Meio que mordendo uma flor, um negócio bizarro mesmo. E aí eles começam a trocar uma ideia e tal, e falam assim, vamos ali fora e tal. E tem uma fogueira rolando, e eles começam a falar, né, Mr. Chab, sobre as ondas, sobre quem vai surfar o quê, qual... E até eles questionam, ah, qual que é a maior onda que você acha que existe no mundo, né? E o papo desenrola ali, né, cara? É, eles estão discutindo uma coisa totalmente sem utilidade, né, vamos dizer assim. É, e é nessa hora que o Bore, a galera tá perguntando, fala assim, ah, qual que seria a maior onda que você pegaria na vida, tudo... Um motivo pra você viver, né? E o Bore fala, não, eu vivo pra fazer isso. Eu vivo pra surfar. E o meu maior sonho é... Ele deixa transcender isso, que ele fala assim, meu maior sonho é morrer disso. Tanto que existem o universo, o mundo, né? A nossa temperatura cíclica. E a cada 50 anos tem uma tempestade que é originária da Antártida, aquela que tem o pinguim, que nosso Dax falou pra gente, que cria uma onda perfeita que viaja por 2.500 quilômetros, desemboca na Austrália ou na Nova Zelândia, e que é simplesmente a melhor coisa que existe pra surfar. E todo mundo fala assim, ah, isso é lenda, não sei o que, não sei o que lá. E até eu ainda falo assim, ó, você tá aqui, Utah, você tem um olhar de louco igual eles, vou te tirar daqui, né? Exatamente, cara. O Utah, ele tem a... Ele... ele é polícia, mas ele tem aquela predisposição a ser vida louca, né? É, por isso que ele tava na parte de costumes, ele tava no de disfarce ali, né? Exatamente, cara. Ele é o nosso Math Montgomery do True Detective, ele tá infiltrado. Exatamente, tava infiltrado ali, cara. Exatamente, ele tava vivendo a vida daqueles caras pra poder estar junto com eles ali, infiltrado, e descobrir como é o procedimento, na verdade, deles ali, né, Mr. Travis? É, e eles estavam tão juntos ali que o próprio Boris chega pra ele, tira uma prancha pendurada na parede e fala assim, ó, essa é sua, vamos surfar agora à noite. Exatamente, cara. E essa cena é muito tesão, cara, que o filme não se prende, na verdade, a só fazer cenas, vamos dizer assim, corriqueiras de surf durante o dia, aquela coisa que você já esperaria de um filme, Mr. Travis. O filme, os caras fazem uma... É animal a cena dos caras surfando de madrugada com a lua no fundo, cara. É linda aquela cena. Cara, você tá maluco, velho. Eu não chego nem perto do mar ali. A galera vai passar Réveillon e fala, vamos pular sete ondinhas. Nem a onda batendo na minha canela, eu não chego perto. Os caras vão surfar à noite, velho. Os caras vão surfar, é impressionante. E só tem a luz da lua iluminando eles, na verdade, né? Não, cara. Tanto nessa cena do surf à noite, quanto na cena do futebol americano à noite, eles são iluminados por luzes de carro que estão parados apontando ali. É, cara, eu acho que os caras são realmente crazy, né, vamos falar. São realmente crazy, eu até achei até legal, porque assim, tipo, tinha 12 jogando futebol americano, tinha 32 carros pra iluminar o campo, tinha 6 surfando na água, tinha mais uns 26 carros ali, iluminando ali na região que eles estavam. Sem contar a lua, que ao fundo é mostrada também, né? Ah, sim, é, mas isso é o contraponto, mas você sabe o que é isso? A lua, o contraponto, o sol de contraponto nas cenas do surf? Os caras que estavam ali não sabiam surfar, os atores. O único que aprendeu a surfar e foi durante as gravações foi o Keanu Reeves. Isso é um subterfúgio do diretor de fotografia pra não precisar mostrar o rosto dos caras. Saquei. É simplesmente isso. Acaba dando um contraponto legal, fazendo uma cena bonita, só que não mostra o rosto de ninguém surfando ali. Ah, legal. E o que é legal também, né, Mr. Chaves, que essa cena noturna, o próprio Boyle, ele pega e fala assim, você ainda não captou a energia de surfar uma onda de verdade e tal. Hoje vai ser o seu dia, quando ele entrega aquela prancha, né? Uhum. E os dois estão conversando ali, daqui a pouco, fala assim, Johnny, essa onda é sua, tal. E aí é onde o Keanu Reeves rema e ele realmente... É a primeira vez que ele consegue surfar realmente uma onda de verdade. Ele não tinha se entregado para aquilo ainda. Exatamente, foi o momento de entrega dele, né? Ah, é o momento que ele entra na trupe, né? Exatamente, é onde ele é aceito ali pelaquela galera, vamos dizer assim. Exato, ele surfa aquela onda, todo mundo... Entra aquele glu-glu, né? Parece todo mundo Serginho Malandro ali na onda. A galera vai embora e fica só ele e a Terry, né? Exatamente. Aí os dois estão sentados ali e tal. Aí a Terry chega e fala assim, mas a galera tá indo embora, você vai ficar aqui? Não, eu quero contemplar mais um pouquinho o mar e tal. E você vê que ela realmente tá com frio, Mr. Travis, porque a boca dela tá roxa de verdade. Tá tremendo o lábio. E o lábio dela tá tremendo de verdade, cara. Tudo arrepiado. Tá, exatamente. Aí o próprio Keanu Reeves pega e passa a mãozinha na coxinha dela e fala assim, você deve estar com um pouco de frio, né? Tava querendo, né? Realmente ela tava com frio, cara. É nítido na cena que ela tava com frio de verdade, cara. Ela fala assim, eu não tô querendo te dar, eu tô com hipotermia, né? E aí acaba se beijando ali, é o primeiro beijo no filme, né, vamos dizer assim. Sim. E aí eles acabam trocando uns carinhos e tal, e eles dormem na praia, né? Sim, e a gente vê que rolou mais coisa, né? Exatamente, tá os dois ali meio que arrebentados e tal, só que o Ty, ele percebe que alguma coisa estava errada, né? Tava rolando uma operação na casa dos Exato, neonazistas. Eles marcaram a tocaia na casa dos neonazistas ali... E ele acorda de madrugada na areia ali, peladinho, junto com a galera do surf. Porra, tô extremamente atrasado, me reuni no escritório. E corre pra lá, nego. Vamos fazer a tocaia, vamos fazer a apreensão ali, fazer a batida na casa dos caras. Ele chega com a roupa limpinha, né? Onde ele arrumou uma camisa social, uma calça social, um sapato. Tinha no carro. Onde tava o distintivo dele, né? Tava tudo no carro, tudo no carro. Mas a Terry foi com ele, né? Será que... A gente não mostra quem que deu carona pra quem, né? Verdade, pode ser. Cara, e é legal que daí chega ali pra invasão propriamente dita, né? A casa do Wise, né? Exatamente, até porque o chefe deles ali do Papas do Utah, o Harp, tava cobrando deles, né? Alguma resposta pra aquele investimento ali que eles estavam fazendo em cima resultado, né? Exato. E aí, cara, eles começam a cercar a casa, dois policiais cercam de um lado, o Johnny Utah cerca do outro, eles trocam um rádio ali com o Papas, né? E o Papas vai naquele miguezinho. de procurar o cachorro dele, né? Eu acho legal que o Papas, ele fala assim pro Utah. Falou, ó, eu quero... Até que enfim você chegou, né? Primeiramente. Já dá uma dura, né? Aí fala assim, ó. Você é o único daqui que tá disfarçado. Então vai... Eu quero tal cara nessa porta, tal cara nessa entrada, tal cara nessa. E você, Utah, você vai ficar escondido atrás da casa, embaixo da janela, pra ninguém te reconhecer. Ninguém te ver aqui te reconhecer. Exato. Pra não estragar toda a operação, né? Exatamente. Eles acreditavam que ali era realmente os ladrões de banco que eles estavam tanto procurando. Exato. E o Papas, ele chega ali pra bater na porta, pra dar entrada, de uma maneira muito foda, né, Udá? É, tá ali, garboso. Garboso. Cara, eu coloquei exatamente isso no roteiro aqui. Ai, cara, nunca mais vou esquecer nenhum cast. Também não. Cadê você, garboso, cachorrinho? Cachorrinho, garboso, onde está você e tal? E aí ele bate na porta da casa do Waze ali, que é o traficante do bigodinho loiro, né? Uhum. E uma mulher abre a porta, cara, de sutiã e calcinha, cara. Ela tá com fio dental que filma de fundo. Cara, o fio dental é o tal do Asa Delta, né? Aquela Sim. bunda típica americana, murcha pra caralho. Ela com aquela calcinha socada no rabo. Não, não tem nenhum cachorro aqui não, não sei o quê. E os caras estão acelerados, né? É, tem alguém aqui e tal, os caras vão invadir a casa. É, e o Utah vê na janela traseira que ele tá escondido, os caras sacando um arsenal bruto, né? Ele pega o rádio e fala assim, não, galera, os caras estão com arsenal, não fala Papas, não entra não, não entra não. Só que enquanto ele tá falando isso, o vizinho que resolve cortar grama, né? Exatamente, cara, um barulho do caralho. E o Utah quase dispara até a pistola dele, né? Sim. E acaba que o Papas entra dentro, invade ali e tira pra tudo quanto foi lado, né? Exatamente, cara. O cara entra ali e tal, começa aquele tiroteio, né? E o Utah pega, porra, já deu merda, né? Ele simplesmente levanta, parados, FBI. O cara tipo parece CS, né? Os caras entram rushando B1, B2 ali. Exatamente. E aí é tiro pra tudo quanto foi lado, como você disse, e gente caindo, e bandido morrendo. O Anthony Kidd acaba disparando a arma dele acidentalmente no próprio pé, né? Sim. E a peladinha, que tem uma mulher que tá pelada ali com os peitinhos de fora, que não vai poder mandar e-mail pra gente, eu acredito. Dá umas facadas num policial, enquanto os outros policiais estão prendendo um cara que depois a gente vem descobrir que era um agente infiltrado, né? Do, uhum. do próprio Harp, né? Vamos dizer assim. Cara, e CS Wins, né? Counter Terrorists acaba vencendo ali, rendendo esse, todo mundo. Esse cara que era infiltrado, ele não era do Harp, porque o Harp era o comandante da divisão de bancos. Esse cara era da Narcóticos, ele até fala assim, isso, porra, verdade. Eu tô faz aqui 3 anos investigando essa porra, faz 3 anos que minha mulher não aguenta mais olhar pra mim com esse cabelo descolorido aqui, fiz até tatuagem no braço pra estar com esses caras, pra investigar tudo isso. E vocês, em meia hora de discussão de surf na praia, acreditam que esses caras são seus bandidos? Você tá louco? Eu tava quase chegando na origem da distribuição da heroína aqui pra Los Angeles. E o cara tá de flanela, né? Imagina a mulher do Não, cara. Ele tá odiando ele. Ele tava todo malandrão, ele tava na galera. E eu acho massa que, tem essa mulher que recebe eles ali, um dos assaltantes, um dos traficantes, vamos dizer assim, ele pega ela de refém e o Papas dá um tiro bruto na cabeça dela, né? Na cabeça do cara, né, velho? Com 38, né? 22, com 38. Que... E nisso, o único cara que foge dali é aquele garboso Maori que a gente tinha salientado, né? E ele sai no braço legal com o Anthony Kidd, com o Keanu Reeves. Os caras trocando soco, eles caem no quintal do vizinho cortando grama. O Maori domina ali o Keanu Reeves e vai esfregando a cabeça dele no cortador de grama, né, velho? É, e quase ele, na verdade... Cara, é uma cena tensa aquilo ali. Cara, e eu acho interessante até que eu tava revendo aqui o filme antes de gravar o cast, quando o cara tá pressionando a cabeça do Keanu Reeves ali, o Keanu Reeves tá segurando numa das rodas do carrinho e a mão dele, tipo, roda junto com a roda. E ele quase realmente encosta, cara. Não sei que. Não, chega muito próximo ali, cara. E a gente vê a responsabilidade do Papas, né? Porque ele não atira no cara, ele atira no motor do cortador de grama. Exatamente. Uma cena anterior, ele consegue acertar um tiro certeiro no bandido que tá atrás da mulher ali que tá rendida. E no outro, em vez de atirar no bandido que tá completamente exposto, ele atira no motor do cortador de grama. É, mas mostra a perícia do cara e a experiência de 22 anos de serviço, né? É. Ele não mata o bandido na hora. Ele vai lá, ele para a máquina e fala assim, ó, acabou, maluco. Perdeu o Playboy, né? Exatamente. Tá aqui, tá dominado. E aí depois que até o policial que tava infiltrado lá é descoberto, vamos dizer assim, né? Que a operação toda atrapalhada acontece ali. Ele fala assim, pô, mas os caras não podem ser os assaltantes de banco, já que no mesmo dia daquele tal assalto ali a banco, os traficantes estavam no Fort Lauderdale, então o cara tava seguindo aqueles traficantes e ele serviu até de álibi, na verdade, para os traficantes não serem indiciados por... Toda a operação que eles montaram até agora dá um reboot na parada, né? Exatamente, a operação, na verdade, não serviu de nada e foi reiniciada, vamos dizer assim. E após essa queda da operação dele aí, né, Odak, o nada mais justo do que se afogar essas mágoas suas, essas desilusões profissionais nos braços de uma grande mulher, né? Ele vai através da Terry ali, que ele tava... Tinha aquela queda amorosa já por ela, eles estão ali no apartamento. E de madrugada toca a campainha deles ali, beirando às 6 da manhã, o sol nascendo. Que é o trupe do Bora ali, fala pra ele, a gente tem uma onda, a gente vai surfar em tal local, não sei o que, vamos com a gente, vamos lá, vai ser legal, vai ser do caralho, não sei o que. E eles vão acompanhando aquele surf, enquanto eles chegam no local, a galera do Bora já tá dentro da onda, já nas ondas, e um dos caras com ele abaixa o calção exatamente igual o cara fez no primeiro assalto a banco da participação dele, né, Odak? Exatamente, ali ele consegue identificar a semelhança e ele começa a ligar os fatos, Mr. Travis. Nesse momento que ele faz o link ali, né, com as imagens do Papas, acho até legal no filme, porque ele mostra realmente ele tendo essa epifania, porque o Papas ele fala ali, ó, esses caras andam iguais tribais, eles sempre vão estar juntos, então ele vê ali, identifica os quatro, ele vê os quatro surfistas, ele vê exatamente a atitude, e eu acho até legal na cena, porque você vê os quatro surfando ali num quadrado ali meio losango, tá o Bore em cima de todos, os outros dois que ficam na ponta, e o que tá embaixo é o que mostra a bunda. Então tá certinho ali a operação dos caras montada. Quem que é quem ali, quem que é o líder, quem que é o mais maluco ali, né? Que vai tá botando pra fuder. E ele olha assustado pra Terry, e a Terry fala assim, parece que você viu um fantasma. E nessa hora que ela fala assim, parece que você viu um fantasma, aparece a cena do Papas falando assim, esses caras são os fantasmas. E ele fala assim, caraca, lembrei de uma reunião, tô extremamente atrasado, preciso ir pra um lugar agora, e abandona os caras, né, Odak? Não, exatamente, até depois quando ele chega no escritório pra conversar com o Papas, Mr. Travis, ele fala que observou essas semelhanças, né, ele fez essas ligações das imagens com o que ele tava observando ali naquele momento. E aí, cara, ele parte pra, na verdade, espionar a galera do Bore, né? E ele diz que os caras foram pro banco, no banco eles entraram e ficaram lá, um pra fora, e no caso o Bore pra dentro ali, conversando, demorou uns 10, 15 minutos, assim, o cara devia estar observando, conhecendo o ambiente do banco e tal. Aí o Papa disse, mas você já se enganou uma vez, não tem nada a ver isso aí. O Papa falou assim, ele podia estar descontando um cheque, né? Exatamente, ele falou, não, mas agora que vem o melhor. Eles foram pra casa deles e estavam empacotando a mudança. Ou seja, eles estavam seguindo a rotina deles, o modus operandi. Então eles identificam o banco, removem todos os locais, todos os vestígios de onde eles estavam e vai pra realizar a operação pra mudar de praia, né? Exatamente, até o Papa fala assim, não, você tá viajando, você já errou uma vez, você tá viajando. Eu falo assim, cara, o verão tá acabando, quem mais poderia ser? Exato, e ele fala, pelo que tudo que aconteceu, eles estão no Shared Bank, a Shared Trust, né, que é o banco que eles vão roubar, falou, agora ou nunca, né? Exatamente, aí eles decidem montar, tipo, um camper, né? Eles decidem ficar de camper no banco ali, duas quadras pra baixo e tal. Eles vão fazer a tocaia, né? O Papas, ele para o carro de frente pro banco ali, eu acho até legal que dá um ênfase muito grande, o Papas, ele fica lendo o Calvin Haroldo ali e rindo das tirinhas, né? Cara, aí fala assim, não tá acontecendo nada aqui, Yuta. Vai lá pegar dois lanches pra mim, fazendo um favor. Pega. Aqui tem os melhores sanduíches de almôndega que tem em Los Angeles. Pega dois desses pra mim que eu tô morrendo de fome. Eu comeria um cavalo, né? Enquanto ele tá comprando os lanches, para um carro ali, né? E ele não vê o que aconteceu. Nós espectadores vemos que saem os bandidos pra assaltar o banco. E o Yuta volta, pega o lanche e fala assim, e aí? O que é aquele Lincoln vermelho que parou ali, né? Exatamente. Ele fala assim, Lincoln? Que Lincoln? E aí ele já muda de assunto. Pô, eu tô com tanta fome que eu comeria até três lanches. Eu deveria ter perdido três. E nisso, a galera sai de dentro do banco, Mr. Travis. Sim. E o Tap percebe e já sai correndo e grita, FBI, parados aí! E os caras montam no Lincoln e quando um vai atirar, um dos presidentes fala assim, não, deixa ele pra lá, vamos fugir. E aí o cara não atira no Johnny Utah. Sim, e começa a perseguição, né? É, mas antes disso o Utah praticamente descarrega a arma dele, né? Não, ele estoura o para-brisa, fura todo o carro, ele mete bala na galera, né? Exatamente, ele acerta um monte de tiro ali, né? Uhum. E aí começa a perseguição louca, né, cara? Parece que tá assistindo uma cena do filme Ronin, né? É, a perseguição é bem feita. Não chega aos pés do Ronin, mas a perseguição é bem feita. É bem feita, com certeza, cara. A perseguição é muito bem feita. A perseguição vai combinando ali, eles vão trocando tiro tudo. Os caras... ele acaba furando o pneu, né, o Dak? É, eles começam a se bater, né, uma certa altura ali da perseguição. E na batida, os presidentes ali com o Lincoln joga o Johnny Utah com papas em cima de uma guarita, vamos dizer assim, de como se fosse um pedágio, uma entrada de shopping, Mr. Travis. E os caras invadem a pista e acabam furando o pneu e perdem o controle. Eles vão pela aquela pista contrária, né, cheia de grampo de pneu e furam o pneu, né? Exatamente, e nesse meio termo aí, nesse meio tempo eles vão decidem daí descer do carro, né, já que tava tudo fodido mesmo. A necessidade, né, eles precisam de trocar de carro, né? Exatamente, pra trocar de carro, e eles acabam roubando um carro, só que um dos presidentes, já que o cara tava abastecendo o carro, pega a bomba de gasolina, põe fogo na ponta e taca fogo no Lincoln, Mr. Travis. É, ele precisa pagar todo, ele, na verdade ele tem esse intuito, quem faz isso é o Ronald Reagan, ele fala assim, ah, eu vou tirar todos os vestígios do carro, né? Ele faz tipo no True Lies, aquela cena do Schwarzenegger, que ele pega a bomba de combustível, taca fogo, mete fogo pra todo mundo que tá chegando pra ele. Galera chegando, gente, pra tudo quanto for lado, com a AK-47, ele vai tacando fogo. E o Ronald Reagan faz a mesma coisa com o Lincoln deles, ele taca fogo no carro inteiro ali. Só que enquanto ele tá tacando fogo, o Keanu Reeves chega e entra no soco com ele, né? Exatamente, a porradaria come, né? E a galera abandona ali o Reagan, né? Sim, porque afinal presidente, o Reagan, o ex-presidente, como eles se chamam, os ex-presidentes, ele acaba fugindo para um lado que não tem como eles irem para dar carona para ele. E o Keanu Reeves correndo atrás, o Johnny Utah, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Eu acho massa que nessa perseguição, uma perseguição longa a pé, ele invade casa, pula quintal, parece aquela cena do Curtindo a Vida Doidado, quando, no final, né, que ele vai pulando, ele é exatamente assim. E tem uma hora que ele até tá com um pitbull, né, no Keanu Reeves, né? Tem até uma briga de cachorro na hora, né? É, parece, na verdade, cena daquele filme 13º Distrito, lá que tem parkour no filme. Os caras subindo, pulando. Cara, é uma cena intensa de corrida ali, é quase 4 minutos de cena, os caras correndo, subindo, pulando, descendo. Cara, é uma cena muito intensa mesmo. Até que eles chegam naqueles famosos canais que tem em Los Angeles ali, e... O Ronald Reagan, que nós sabemos quem é, mas até então é o Body, né? Claro, a gente não precisa mais falar isso. Ele pula dentro desse canal, começa a correr, e o Johnny Utah, ele pula, só que ele sente aquele joelho lesionado dele, aquele joelho que dobrou 90 graus pro outro lado. E enquanto o Body tá correndo para atravessar o canal, ele tem ele na mira ali, ele fala assim, para, senão eu atiro. E eles trocam aquela mesma figurinha que o Body fez com ele, né? A hora que ele parou, pediu pros caras se renderem na entrada da porta do banco, ele fala assim... Para todo mundo, e os caras falam assim, vão pegar a arma pra atirar no Utah, o Body fala assim, não atira nele. E o Johnny Utah faz exatamente a mesma coisa, ele pipoca nele, não atira. E ele fica tão frustrado, você vê que ele fica frustrado de não ter atirado no cara, que ele descarrega a pistola pro ar, né? Exatamente, e é legal que nessa cena, Mr. Travis, a câmera foca, mas quase que dentro do olho. E ali, eu acredito que é a cena que mais revela quem que é os assaltantes de banco. É, ali... Que é o Patrick Swayze, no caso, no papel de Body, que mostra os olhos dele, cara. Então fica assim, fica bem evidenciado quem que tava fazendo aquilo. Sim, são eles, de fato são eles. Ele tava certo na hora que ele viu o cara mostrando a bunda pra ele, que teve aquela epifania. Ele sabe realmente, são aqueles caras mesmo, né? Exatamente, cara. Então ali ele acaba que comprovando as teorias dele, vamos dizer assim. Só um adendo aí, é legal dizer que tem todos aqueles presidentes de máscara e eles sempre usam um carro pra assaltar os bancos, que é um Lincoln. Sim, que é um presidente também. O Lincoln tá sempre presente nos assaltos a bancos de uma forma ou de outra, né? Não, são 5 presidentes, né? Exatamente, não 4 como a gente imaginava. Exato, cara. Eu tive esse lampejo agora. É, e durante essa perseguição, né, o Johnny Utah acaba se fudendo inteiro, né, velho, porque ele troca soco ali com o Body pegando fogo ali, que vaza gasolina, ele fode a cara inteira, se corta todo, porque eles batem o carro, né, o Dak? Exatamente, cara. É como eu disse ali anteriormente, é intenso, né, porque desde a hora que o Utah consegue pular em cima do Body ali, do presidente, trocar soco, o cara sair correndo com fogo, aquela perseguição insana dentro das casas, pulando muro, até o momento que o Utah se arrebenta, o negócio é insano mesmo, cara, a perseguição é insana. E aí depois disso aí já corta pra uma cena dentro da delegacia do departamento, né, com o Utah com a perna pra cima ali, toda arrebentada, e chega o Papas e chama ele pra dentro da sala dele, fala, vem cá, vamos conversar. E aí o Papa fala assim, porra, você deu um monte de tiro, não acertou um. Até parece que você tá... Tipo, tá assim, ficando amigo dos caras, né? Exatamente, porque você descarregou uma arma e você não acertou um tiro. Da próxima vez, não desperdice tiros. O Papa fica puto de verdade, né, com o Utah. É, porque assim, naquela cena na invasão na casa do Waze lá, que é a galera do Anthony Kids, do Maori... Ele tinha, o Utah tinha acabado de perder o cabaço dele de tiros, né? Ele tinha acabado de matar o primeiro cara da carreira dele, né? Exatamente. E a gente vê no começo do filme que ele era um exímio atirador. Debaixo de chuva, o cara tudo fodido. Ele acertou todos os tiros dele. E isso tá no histórico dele. E o Papa sabe disso. Ele fala assim, ó, você nunca ia errar esse tiro, né? E ele chega e questiona ele. Ele fala assim, ó, você tá virando amigo do cara, é isso? Você errou de propósito, né? Exatamente, cara. E desse momento aí pra frente, ele... Tá em casa lá todo fudido, né, Mr. Travis? Com a cara arrebentada por inteiro, vamos dizer assim. E a Terry cuidando dele, né? É, exatamente, coitadinho da Terry ali. Ele fala da pra Tyler, né? Na verdade é Tyler. Tyler. E ele fala pra Tyler, fala, não, foi um acidente de carro, eu bati, o outro cara fugiu, não sei o quê, eu me cortei inteiro, tudo. É, só que daí ele meio que fica arrependido de estar contando tanta mentira pra Tyler, ele decide dar uma de sincerão ali, né? Sim, é, porque na verdade... Ela tá envolvida em muita coisa que ela não sabe, né? Teoricamente, ele... É. E ele fica naquela, fala assim, ó, não sou eu não sou esse cara que você conhece, você tá cuidando de mim aqui, não precisava estar fazendo isso, eu vou te falar um fato que talvez vai abalar a nossa relação. E ela falou assim, não fala não agora não. Exatamente, e daí já corta pra praia ali do Bori com a gangue dele conversando, devia ter matado esse cara, não sei o que, tal, tal, tal. E o Bori parece também que curte, né, o Utah e fala, não, deixa ele comigo que eu sei como lidar com ele e tal. E realmente, né, cara, o Bori também tá meio que com dó, assim, de eliminar o Utah, porque, né? A gente vê que ele realmente era o líder da trupe ali. Porque era decisão unânime. Se fosse democracia aquilo, eles iam matar o Utah. E ele fala, não, eu sei exatamente o que eu vou fazer com ele. E corta a cena, volta pra... A Tyler ali, ela não deixou quieto, né? Ele falou assim, não, o que você vai falar pra mim? Deixa que amanhã cedo você fala, pensa direito. E ela foi vasculhar as coisas dele, né? Exatamente. Cara, e ela acorda e o Utah com um tiro no travesseiro, cara. Cara, ela acorda muito bruto. Ela fica puta dele. Aí ele fala um monte de besteira e tal. E ela pega e vai embora, abandona ele. Ele tenta levantar pra sair correndo atrás dela. Só que ele tá com o joelho fudido e não consegue. E aí dali em diante ele começa a ligar pra ela, deixar mensagenzinha e tal, não sei o que, já que ele não consegue sair de casa, né? E em algum momento a campainha dele toca, e aí é o Bori com a gangue dele. É, ele sai correndo, mancando, e fala assim, Tyler, Tyler, Tyler, ele abre a porta, são os caras que ele sabe quem são os bandidos sabem quem são eles. Cara, essa cena é foda, velho. Exatamente, imagina você abrir porta e dar de cara com os bandidos que você tá perseguindo, Mr. Travis. E eu acho massa que eles entram ali, o Patrick Chase, ele entra, o Bori, né, ele entra no apartamento como se nada tivesse acontecido, né? Exatamente, os caras têm a, vamos dizer assim, a frieza de desbaratinar que, ah, eu não sei de nada, você não sabe de nada. E fala assim, vai, vamos lá, você arruma aí que nós vamos dar um rolê. Aí até o Utah, tipo, se cagando, né, fala, não, eu tô de boa, não quero surfar hoje não. Falei assim, quem disse que a gente vai surfar? Ele tenta pegar a arma dele escondida ali, não consegue. Acaba colocando só uma camiseta velha ali e vai embora, né? Exatamente, ele parte só com a roupa do corpo, literalmente ali, né? Uhum. E aí eles já mostram eles chegando numa pista de avião, né, Mr. Travis? A intenção deles, até eles entram dentro do avião, começam a brincar de paraquedas ali, né? Tem até um diálogo legal ali, porque o Bori fala assim, a gente vai pular de paraquedas hoje, já pulou, Utah? Não, nunca pulei. E ele pergunta, fala assim, e quem dobrou meu paraquedas? Porque lógico, seria extremamente suspeito, né? Aí o Bori fala assim, não, quem dobrou fui eu, mas se você quiser, fica com o meu. E os caras começam a trocar, né? Fala assim, não, esse aqui, não, fica com esse, o Bori não dobra direito, não, fica com esse aqui. Parece aqueles caras do Paraguai que fica trocando o copinho com a bolinha, né, Odak? Nossa, onde tá a bolinha? R$50, onde tá a bolinha? Onde tá a bolinha? Senhor, senhor! Senhor, senhor, meia, pendrive musical. Cara, é, e ele acaba aqui meio que confiando nos caras, na verdade, né? Ele não tem outra escolha, né? Não tem, é matar ou morrer agora, né? Então exato. Vamos pular. Eu acho legal que antes deles pularem, o Bode dá a explicação por que eles fazem isso ainda. Ele fala assim, ó, antes de toda a última onda, de todo o último verão nosso, a gente pratica esse salto que é como se fosse um ritual nosso. Então a gente faz fazendo sexo com os deuses. É, a gente faz isso pra purificar nossas almas, pra gente pegar a última onda e partir pro próximo verão. Ou seja, antes de todo o último roubo, grande roubo que eles fazem, eles dão um salto de paraquedas e fazem o último roubo pra encerrar o verão. Isso chega a ser poético até. É, bonitinho, os caras saltam e tal. E aí eles fazem aquela estrela no ar, né, Mr. Travis? É legal, cara. É uma cena bem... É bem da hora, cara. Aquela cena do paraquedas em si, né? É, e é legal nessa cena, vale a gente fazer um adendo. Assim como a gente falou dos surfistas aí, que o Keanu Reeves foi o único que aprendeu a surfar, durante toda a cena da queda dos caras, enquanto eles estão dando os braços ali pra fazer aquela estrela, só aparece o rosto deles como se fosse uma GoPro filmando eles caindo. E o único que aparece o corpo inteiro é o Patrick Swayze. Porque o Patrick Swayze, nas horas vagas, enquanto ele não estava gravando, ele era um paraquedista profissional, inclusive tendo uma escola de instrução de paraquedismo, cara. Que da hora. Da hora, né? Ele faz várias acrobacias ali, bem foda, cara. Ele realmente ele mandava bem naquilo que ele estava fazendo. Dá pra ver nas cenas que ele sabe fazer muita coisa foda ali. Não, muito da hora mesmo, cara. Você vê assim, o cara não usou dublê não, né? O Jack Chan. É, exato. E antes, um pouco antes de saltarem também, voltando mais um pouquinho antes, o Utah fala pra ele, fala assim, ó, eu não posso soltar porque eu tô com o joelho quebrado aqui, tô com o joelho estourado, estourei o joelho, não fala onde, né? Fala assim, ó, eu machuquei meu joelho, não posso cair no chão. Ele fala assim, não, a gente não vai cair no chão, não se preocupa, a gente vai cair na água, né? É verdade, cara, eles fazem tudo ali, todo mundo sabe o que tá acontecendo com todo mundo, né, Mr. Chaves? Ninguém quer assumir, mas todo mundo sabe, tá aquela tensão, né? E depois que eles caem na água, né, Mr. Chaves, que eles são recolhidos pela van ali, sim. Quando eles... Então, pra ir embora, O Bode retira o elefante branco da sala, né? Exatamente. Ele chama o Utah pra dentro da van e fala assim, eu queria te mostrar alguma coisa, um negócio aqui e tal. Aí ele mostra um monitor, né, Mr. Chaves? Uhum. Aí fala assim, mas o que você quer me mostrar? Ele fala assim, eu quero te mostrar o meu seguro. Minha pólice de vida, né? Exatamente. E aí ele fala, né, ele liga a televisão, aí mostra a Tyler já presa na mordaça. E ele fala que, na verdade, tudo que tá acontecendo ali, cara... Ele não teria coragem de fazer, mas que aquele cara que tava lá, ele não teria escrúpulos para fazer o que precisasse ser feito. E que em 3 horas ele precisaria estar num ponto determinado por eles anteriormente, para que ele confirmasse que ele tava tudo bem, e aí então soltaria Tyler pro Utah, né? Sim, e o Utah não tem o que fazer de fato ali, cara, porque ele tá teoricamente sequestrado pelos caras, a Tyler também tá sequestrada, e ele segue o plano do Bode, né? Assim, beleza, exatamente. Vamos junto aí. Vamos junto nessa, porque não tem o que fazer de diferente, né? E parte do plano do Bode era um assalto a banco, né, Odak? Exatamente. Aí ele fala assim, antes da gente ir embora, você vai junto com a gente. Aí ele fala assim, fazer o quê? Não, nós vamos fazer um último assalto. Aí o Bode entrega as máscaras de presidente pra todo mundo, né? Uhum. E aí o Utah fala assim, mas e? Eu falei, não, você vai com a cara limpa que você vai mostrar a cara pra todo mundo. Eles dão até um colete à prova de bala pra ele, né? Eles dão um colete à prova de bala e uma arma sem... Sem munição. Sem munição, cara. Aí eles entram dentro do banco, o assalto é realizado. Só que durante esse assalto, o Bode ele quebra as próprias regras dele. Aquela questão do que a gente falou no início, dos 27 bancos em 3 anos, só foi possível ser realizado porque eles duravam 90 segundos durante o assalto. Então não era impossível ser disparado o alarme e a polícia chegar no local. E o Bode, durante o assalto, falou assim, não, galera, vamos estourar o cofre hoje, né? Hoje é o dia que nós vamos botar pra quebrar, né? Hoje é o último assalto de fato e a gente vai estourar o cofre. E aí ele decide por estourar o cofre, só que eles não contavam que tinha um policial paisana, né, Mr. Travis? Tinha um policial paisana dentro dos reféns que eles fazem no banco ali. E eu acho até legal a cena do policial paisana, porque tá todo mundo dominado, todo mundo no chão. E o policial paisana, ele chama o guarda que tá ali e fala assim, psst, psst, psst. Sou policial, eu tenho uma arma. Ele arranca aquela quadrada bonita ali e fala assim, ó, me dá cobertura que eu vou descer o sarrafo aqui, vou tirar em todos esses caras. E o guarda do banco o tempo inteiro quase chorando, né, o Duck? Fala assim, se não, cagando. Se cagando, fala, faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. E o cara arranca a pistola e começa a tirar em todo mundo. E um dos que ele atira é o Utah, né? Um deles, só que a sorte que o cara tava com o colete à prova de bala, né? Exato. Ele cai meio que desacordado e na troca de tiro, esse policial acaba matando, né, o irmão do... Matando não, ele acaba ferindo o irmão do Bori também, né, Mr. Eu não sei se é irmão, cara, porque assim, em nenhum momento do filme tem a menção do Bori falando irmão, irmão. Na dublagem que eu assisti, que é a dublagem clássica, ele fala assim, irmãozinho, irmãozinho. Eu queria assistir na versão, no original, né, no inglês, o que ele fala nessa como ele se refere ao cara durante todo o decorrer do filme, principalmente nessa cena. Porque eu assisti em inglês, legendado, e ele se refere como se fosse irmão ou irmão mesmo. É, eu acho estranho ele se referir ao cara só como irmão nessa cena. Uh-huh. Acho que não faz muito sentido só nessa, né? É, mas ele se refere ao irmão dele como irmão mesmo, tá? Na cena, no filme, com um áudio sim, em inglês. Sim, irmão de sangue, né? Irmão de sangue. Isso, como se fosse irmão de sangue. É isso que eu questiono. Eu acho que talvez seja até um furo do roteiro. Porque o cara podia ser mais próximo do Bori ali se antes falasse que ele era irmão dele, né? Não, exatamente. E nesse meio tempo, Mr. Chaves, o Will tá se recupera e levanta, só que a galera tá tudo fugindo já, né? Uhum. E o Bori acaba acertando um socão no queixo do Will. Ele dá uma coronhada, velho. Ele dá uma coronhada, né? Ele dá uma coronhada na têmpora dele ali, aquela, pra ficar 3 dias acordado ali, aquela coronhada. Aquela pra você ficar meio vegetal. Mas o Yotai é o Neo, né, velho? Então o Neo é foda. É, cara, e aí ele foge e nisso a polícia chega, né, Mr. Travis, dentro do banco ali e tal, e acaba que o Yotai tá sendo preso, né? É, naturalmente, cara. Afinal, o cara entra junto com uma galera assaltante de banco, o cara tá com colete à prova de balas e entra armado, o cara vai, ele é preso, acusado ali de roubo a banco e cúmplice de assassinato ainda. Exatamente, só que daí sorte do Yuta que o Papa estava ali e acaba que libertando ele, falando, não, ele é um cara que está envolvido na tentativa de prisão e tal. Uhum. E ele ainda por fim acaba acertando um soco na cara do chefão ali do Harp, né? É, porque o Harp ele chega ali, quem prende o Yuta é aquela dupla concorrente dos caras. Isso, eles começam a prender e dar moral, e o Harp chega ali, que é o chefe do departamento, falando um monte de asneira pra ele, falando, ah, você tá errado, não sei o que lá. E de fato, a gente olhando de fora, o cara tá extremamente errado. Ele é cúmplice dos caras mesmo. E o Papas chega e fala assim, não, você não vai prender meu parceiro assim, meu parceiro não vai sair algemado igual qualquer bandido aqui entra numa viatura. Pelo menos me dá moral pra que eu leve ele até a delegacia. E o Herp dá uma ovada no Papas. E o Papas fala assim, sabe qual que é a diferença minha e sua? Que eu sei respeitar os mais velhos. Dá um murro bonito pra cara do Herp, né, velho? Cara, é bonito aquele soco na cara, hein? E nisso o Papas desmaiou o chefe, ele não vai ficar lá pra ver o que tá acontecendo, né? Ele pega o Yutai, enfia dentro do carro e vaza, né? E vaza, cara. Eles vão em direção ao aeroporto de Santa Mônica, que o próprio, como é que fala? Yutai. O próprio Yutai sabia, né? Ele falou, não, eles estão fugindo e vão fugir pelo aeroporto de Santa Mônica. Exato, até o Papa brinca, né? Fala assim, é exatamente por isso que você tá no meu carro, porque eu tinha certeza que você saberia o destino deles, né? Exatamente. Bora lá, vamos pegar esses caras, né? Exatamente, os caras partem pro aeroporto e tá tudo pronto, né, Mr. Chaves, pra fuga do pessoal ali, vamos dizer assim, né? É, o plano dele seria pegar um avião, embarcar e desembarcar no México, né? Exatamente, só que daí o que aconteceu? O Yuta chega junto com o Papas, né, pra tentar impedir que isso aí acontecesse. E o Yuta, ele chega ali no aeroporto, vai direto no Bori, e os capangas do Bori ali, os outros caras sobreviventes, né, porque morreu um no assalto a banco, estavam feridos, e mais um, né, o Dak? É, tinha mais um ali que tava sendo ajudado, vamos dizer assim, né? Exato, e esse cara já pega uma arma e o Bori fala assim, não, deixa ele chegar, pode deixar. E o Yuta já deixa, mostrando, fala assim, ó, tô totalmente desarmado, tô sozinho. E o Bori fala assim, não, você realmente tá sozinho? Ele fala assim, não, nesse momento tem uma arma apontada pra sua cabeça. Porque nesse momento o Papas desceu do carro e foi pra atravessar ele, né? Não era nenhum atirador de elite, mas tava o Papas lá apontando um 38 pra cabeça do Bori, né? É, ele dá a volta por trás, na verdade, do avião e se aproxima meio que sorrateiramente, né, Mr. Chaves? É, e pela infelicidade do Papas, cara, que é um personagem que eu adoro desse filme, vou falar isso na minha conclusão final, um dos caras que tava pra embarcar no voo tava atrás do Papas, que tava mexendo nas malas atrás, e ele chega e vê o Papas ali, cara, e ele chega com a 12 atrás do Papas, né, velho? Exatamente, ele engatilha a 12, né, uhum. Clac, clac, e aí o Papas ouve, se liga, e quando ele vira pra olhar o que era, já era tarde, né, Mr. Chaves? É, não deu nem tempo de virar. O cara acerta 2 tiros nas costas dos Papas, cara. Exatamente. É, cara, aquele tiro dói em mim, velho. Porque você vê que ele tira bruto, queima a roupa no bagulho, né? E o Bori ali... O Papas já morto, praticamente. O Bori rende todo mundo e falou assim, agora, meu filho, tá, você vai de refém com a gente, porque eu não vou dar margem pra gente desembarcar aqui e você pra fora, né? Aham. Uhum. Já sabe o nosso destino, né? Ele leva o Utah junto no avião. Sim, e eles vão para destino pro México. Até eu acho legal que o piloto fala assim, ah, eu não vou embarcar com vocês, não sei o que lá, vocês estão fazendo não sei o que. E o cara já arranca um revólver e fala assim, não, você vai para onde eu quiser, né, Odak? Exatamente, você não tem que escolher, você vai para onde eu mandar. Isso. E aí, cara, eles vão pro México, né, onde era o plano inicial deles. Depois que eles estão sobrevoando ali a região do México, ali por mais de 30 minutos até, vamos dizer assim. Sim. O Bor e os comparsas dele ali, no caso, o irmão, acho que era o irmão, não, né, o outro comparsa dele que tá ferido. É, o que tava ferido, não, o irmão é o que morreu no banco, o Isso. outro tava ferido só. E ele pega, os dois saltam, né, Mr. Chaves? O Bore ajuda a colocar o paraquedas no ferido e os dois saltam do avião. E o Utah, cara, assim, nunca até anteriormente aquele salto que a gente viu ter saltado, ele resolve saltar sem paraquedas nenhum, cara. É, porque assim, a gente tem que deixar claro. O Bore, eles estavam voando numa uma altitude para ficar abaixo dos radares. Ou seja, a 2 mil pés, para não ser captado pelos radares. Na hora do salto, ele pede para ficar na altura mínima de salto, que é 4 mil pés. Eles saltam, ele dá um discurso moralista ali pro Utah, né? Fala assim, ah, eu venci, não sei o que, não sei o que lá. E ele pula e joga a arma para dentro do avião. Ele larga a arma para trás. Larga. Né? E o Utah fala assim, eu tô fudido já tô sendo acusado de cúmplice de assassinato. Meu parceiro foi morto num aeroporto federal e eu tô aqui junto com vocês, eu não tenho salvação. Né? Ele pega a pistola que o Bore jogou e pula sem paraquedas atrás do Bore. E essa cena é bem legal, porque eles têm um diálogo foda, né? Ele vai lá, pega o Bore e eles começam a gritar, né, Odak? Exatamente, eles conversam. Ah, e depois de muita discussão, não, puxa você e tal. Fica naquele conflito que a gente viu anteriormente, né, Mr. Chess? Sim. E essa cena dessa discussão que teve esse conflito anteriormente, um ponto que a gente pode falar, que eu vou até colocar no link do post aí pra galera, o Mythbusters recriou essa cena, colocando que, de fato, seria extremamente impossível acontecer alguma espécie de diálogo. Porque se um salto de paraquedas a 4 mil pés, na cena ali, o salto de paraquedas a 4 mil pés ia durar no máximo ali 25 segundos. E a cena dura exatamente 1 minuto e 51. O Will tá pulando de paraquedas, sem paraquedas, apontando pra cabeça do Bore, e o Bore falando assim, ó, se você quiser sobreviver, você tem que largar a pistola e puxar a cordinha do meu paraquedas, porque eu não vou fazer isso. E por outro lado, o comparsa ali do Bore já havia se espatelado no chão, né? É, ele chega até a abrir o paraquedas, mas na hora ele cai morto já, né? Ele cai morto, né, cara? Ele não teve muita chance ali, não, né? Sim, não. Ah, sem chance, né, cara? Eu teria precisado de socorro ali, não ia ter socorro ali. É, e por fim o Utah acaba regando, né? Largando a arma e puxando a cordinha, já que o Bore não ia fazer isso de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, cara. É, era questão de vida ou morte pra ele, era sobrevivência pro Bore, né? Se ele desistisse daquilo ali, tudo que ele tentou fazer antes seria por vão, né? Então, ou morriam os dois ali, ou ele tentava sobreviver ali, puxava a cordinha, os dois sobreviviam e ele fugia de lá, né? É, só que ele acabou puxando, né, Mr. Chaves, a cordinha ali. Ah, eu tava regulando. Um pouco tarde, cara. Um pouco tarde. Eles caem meio que de forma abrupta no chão ali, se arrebentando. Uhum. Só que o Bore tava inteirão, né? E ele consegue fugir, porque a carona dele havia chego. E o Utah tenta seguir ele, mas não consegue, porque tá com o joelhinho estourado. Sim. E durante a carona dele, quando chega, ele até fala pro Bore, porque a hora que ele cai, exatamente isso, ele estoura o joelho. E o Bore não, o Bore tá inteiro. A gente já viu que o Utah pulou de meio média altura, fudeu o joelho. Não sei nem como que virou policial federal essa porra, com o joelho estourado desse jeito. Não tem teste físico ali, né? E o Bore acaba liberando a Tyler, que tava de refém nesse momento, né? Exatamente, ele solta ali naquele mesmo local que eles haviam aterrissado com paraquedas, né, Mr. Travis? É, e ele até fala pro Utah, o Utah fala pro Bore, ele falou assim, cara, liberta a Tyler. Acabou, você venceu, você já tá no México, você já fugiu, né? Exatamente, o Bore acaba ajudando o próprio Utah a fugir e se livrar da cadeia, vamos dizer assim. É a cumplicidade dos dois, né? É, o Papa estava morto, vamos dizer, né? Uhum. Ele estava sendo. Ele foi preso e estava sendo carregado pelo Papas para, vamos dizer assim, para o escritório da polícia. Exato. Ele foge, o Papas é morto. Então, tipo assim, a vida do Utah tá fudida, na não, verdade. É, o Papas morto no aeroporto federal, ele é acusado de cúmplice de crimes, vários crimes, assaltos a banco, assassinato, e o cara aparece no México, tá ligado? Tá tudo errado. Tá tudo errado, velho. Com certeza. Tá tudo errado e, de alguma forma, o Utah conseguiu passar por cima de tudo isso e a gente tem a sequência do filme, né, Odak? Exatamente, cara. Aí já a imagem já corta pra uma praia na Austrália, vamos dizer. E tá rolando aquela chuva fortíssima, né, Mr. Travis? Sim, aquela questão daquela praia, daquela onda suicida que a gente tinha falado no início do Body, da tempestade cíclica de 50 anos, do Pinguim, né, Odak? Pinguim. É um ciclone, vamos dizer assim, que tá acontecendo ali. E tá formando aquelas ondas gigantescas. Sim. E aí a gente vê que o Utah tá chegando. Na verdade, a gente vê uma caminhonete estacionando, aí a gente vê que o Utah desce, né, Mr. Travis? Barbudo já, cabeludo. É, né? Ele já tá o inverso do que ele era antes, né? No começo do filme ele era todo aquele modelo perfeitinho, né? Barba feita, cabelo curto. E o Bori era o cara desordeiro, de cabelo comprido, surfistão. Exato. E naquele momento era o contrário. O Utah tava com o cabelo comprido, todo mulambo, enquanto o Bori já tava com um aspecto mais sério, vamos dizer assim. Sim. E aí ele começa a descer uma escadaria em direção à praia pra procurar alguém. E ele pergunta, ah, vocês não viram um surfista loiro e tal? Fala assim, ah, não tem ninguém na praia, quem tiver lá também é suicida, é louco. Porque realmente o mar tava muito revolto, Mr. Travis. Sim. E aí até ele fala assim, é, se você descer lá e quiser pegar uma onda, é a morte certa. Os caras estão com medo realmente daquele fenômeno que tá acontecendo. Só que o Utah sabia que aquilo ali não ia afugentar e nem amedrontar o Bori de chegar ao ápice daquilo que ele procurou a vida inteira dele, vamos dizer assim. Exato, é o que ele falou no começo ali, é uma maneira que eu gostaria de morrer, né? Exatamente, ele não tava com medo de morrer, ele, na verdade ele queria morrer daquela forma. Ou seja, acabou todo o dinheiro que ele roubou ali, né? É, vamos pro pau. Vamos pro pau. E aí acaba que o Utah encontra, né, o Bori, tá em volta de num cobertor ali, num poncho, né? E o encontro é muito legal, cara, porque o Bori tá contemplando o oceano, né? Exatamente, ele tá contemplando tudo aquilo que tá acontecendo. O Utah chega, ele fala o que aconteceu. Ele joga a máscara, né, do presidente pra ele. Exatamente, ele fala assim, ah, eu estive perto de pegar você em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Você te persegui nas Ilhas Fiji, né, fui pra Tailândia, sempre uma semana antes, no máximo, você já tinha fugido, mas eu sabia que você não ia perder essa tempestade, né? Exatamente, e aí ele fala, mas você não vai surfar essa onda, eu vou te prender. E eles têm uma, tipo, uma ideia assim, eles trocam uma ideia bem filosófica, né, Mr. Travis? É, os dois sabem, eles trocam uma ideia como se fossem amigos conversando mesmo ali, né? Exatamente, e aí ele fala, não, você não vai me prender, não vai me prender, e o pau come, né? Uhum. É soco pra tudo quanto for lado novamente. O pau tá comendo e tal, e o, claro que o Bori é mais forte, e a gente sabe que ele, pelas cenas anteriores, ele sabe lutar, né? Sim. E ele acaba batendo no Utah ali, só que o Utah espertamente consegue algemar ele. O Bori é o seu corpo, eles ficam algemados juntos, né? É, vale lembrar que nessa cena do algemamento, vamos dizer assim, o Bori tá com a cabeça do Utah embaixo da água ali, tá afogando o Utah e o Utah consegue passar a algema. Ou seja, aquele treinamento da piscina de pegar tijolo vendado vale pra alguma coisa, né, cara? Exatamente. Apesar de a gente não ter visto ele fazer o treinamento, só o Papas, né? Sim. Mas acho que aquele treinamento serviu pra... Seria rotineiro, né? Valeu pra alguma coisa, cara. Exatamente, cara. E ele vai lá, aprende o Bori, né? E o Bori fala assim, qual é, cara? Você não vai fazer isso comigo, né? É, pra onde que eu vou? Não tem pra onde fugir, só tem paredão de rochas aqui. Eu vou morrer dentro da cela, né? Exatamente, eu vou morrer dentro da cela, não assim pra ficar preso e tal. Eu vou voltar aqui pro mar, né, pra areia. Me deixa ir lá que eu volto pra cá, porque não tem por onde fugir. Não vou, ele fala, né, eu não vou sair remando aqui até Nova Zelândia, alguma coisa assim. Exato. E o Utah vai lá e solta a algema dele, né, Mr. Travis? É, porque nesse ponto, classicamente, né, a gente pode falar, depois que o mocinho prende bandido, chega o reforço policial, né? Exato, o reforço policial tá chegando ali, tá com ele preso. Já tinha helicóptero, já tinha policial com escopeta, a praia tava extremamente cercada. É, só que tava uma porra de vento do caramba lá e tinha um helicóptero lá, né? Sim, e ele tava lá e solta o Bori e fala assim, vai lá, cara, pega a sua onda. Exatamente, e os policiais, o que você tá fazendo? Não faz isso e tal. E o cara entra, cara, e mostra a cena da onda que o Bori pega, né? É assustadora aquela onda, cara. A onda engole ele, né, velho? É assustadora, aquele negócio é fora do comum, o tamanho dela e tal. É impressionante o que tá acontecendo ali, né? É, realmente valeria a pena pra ele, no quesito que ele sempre quis a onda perfeita. Talvez aquela seja a onda perfeita. Valeria morrer por aquilo, né? Com certeza. E a cena corta mostrando o Utah, né? Saindo fora ali, andando pela praia, né? Enquanto os policiais xingam ele, vamos dizer assim. E ele pega e joga o distintivo dele dentro do mar, né? Sim, é, tem uns policiais enquanto tem uns policiais xingando ele, tem outros falando assim, nossa, aquele cara é louco, não sei o que. É, cada um com a sua forma de ver a situação, né? É, exatamente. É, exatamente isso. E o Utah joga o distintivo fora e fala assim, ó, pra mim já deu. Eu encerrei o meu grande caso, né? Exatamente, ele abandonou a polícia, vamos dizer assim. Abandonou a polícia e final do filme, né? Fim do filme. Só é legal saber que eu queria ver o que aconteceu pra ele convencer depois a galera da polícia que ele não havia matado o Papas e que ele não havia assaltado o banco de livre espontânea vontade, né? Porque ele continuou exercendo a função. Exato, cara, mas eu acho que isso daria certo, sabe como? No remake que vai sair agora em 2016. É, podia mostrar esse lado, né? Podia mostrar esse lado, e não que... Podia ser uma continuação do filme, né? Não... Tipo da Bandido da Luz Vermelha, né? Que saiu um filme 2000 e pouco aí, agora, exato. Contando... Exato, exatamente. Não um remake do filme. Porque o remake é tudo errado, velho. Tá tudo errado no remake. Podia ser um behind scenes, né? Exatamente. Não, o cara morreu, pá. E daí? A gente sabe que o mundo engoliu o Bore, mas... O cara é surfista profissional, quase, vamos dizer assim. O cara, o dia inteiro pegando onda. Será que ele morreu mesmo? A gente não vê o corpo dele. A gente só vê ele tomando um caldo. Exatamente, não tem corpo ali, né? Não tem corpo ali. De 91 pra 2015, são 24 anos, o Bore devia ter na faixa de uns 35 ali, pra mais? Pra mais, ele devia ter uns 35 ali, pra mais. É, então, de repente vai mostrar o Bore hoje em dia, né? O que ele fez depois. Morreu de câncer, né? Fez vaso de barro. Fez vaso de barro. Não, vaso de barro foi antes. Vaso de barro foi antes. Ah, ele não comeu o P. Goldberg depois, né? Não, cara, tomara que em nenhum momento tenha acontecido isso. Uma babá quase perfeita. É, tomara que não, cara. Que merda, velho. Let's go surfing out. É isso aí, Odak. Final do filme. Final do filme, cara. Um classiquíssimo da Sessão da Tarde esse, né? Classiquíssimo da Sessão da Tarde. Pela primeira vez, plim plim, o filme da Globo nos nossos castes. Exatamente, cara. Esse valeu a pena. E por falar em valeu a pena, quantas pranchas parafinadas de surf você dá pra esse filme? Quais são, cara, as suas considerações finais? Eu dou 3 pranchas e meia aí pra esse filme. Vale pelas cenas, principalmente de perseguição ali com o Papas dirigindo e com o Utah perseguindo o Bore, né? Sim. A construção do filme é legal também, cara. São 2 horas de filme bem intensas com cenas de aventura ali, surf de madrugada, a galera saltando de paraquedas 2 vezes no filme, o próprio Utah, o nosso Keanu Reeves, aprendendo a surfar para fazer o filme e o Patrick Swayze realmente fazendo as cenas de salto. Então, assim, o filme vale pela ação que ele nos passou ali. É legal ver você ver ali aquelas cenas de assalto, os caras usando máscara de presidente. É engraçado, né? Uhum. Você vê os presidentes assaltando bancos, né? O sistema. O presidente assaltando o próprio sistema capitalista que eles criaram. Então, cara, 3,5 aí pela ação, pela aventura e pela emoção, literalmente, né? Pelos caçadores de emoção aí. Exato, cara. Eu devo dizer que o filme se manteve muito bem na minha memória, cara. Eu tinha a impressão que era um filme do caralho de assistir quando mais criança. Porque eu ainda sou criança, né? Não vou falar que eu sou velho. E reassistindo agora, cara, o filme se manteve... Envelheceu bem o filme, né? Envelheceu muito bem. As cenas são muito bem feitas, as cenas de ações. Como você disse... Os saltos de paraquedas são muito foda, as cenas de surf são muito foda. Eu acho que, falando em questões de personagens, eu acho que o arco do... Acho que o melhor personagem do filme é o Papas, que é o único que tem um arco justificável, porque ele realmente era aquilo e morreu fazendo aquilo. O personagem do Keanu Reeves, que é o Johnny Utah, ele de fato, ele seguiu aquela cena que o cara que vendeu a prancha pra ele falou assim, ó, cuidado, isso vai mudar a sua vida. Tanto que quando ele vai pra prender o Bore, o Bore fala assim, faz uma das poucas perguntas que o Bore faz pra ele, fala assim, você ainda tá surfando? E o Utah responde pra ele assim, todos os dias. O personagem do Bore, pra mim, é um cara totalmente sem sentido, de verdade isso, porque ele é totalmente o contraponto do que ele prega. Ele fala assim, ah, eu sou um cara que quero viver a vida, quero surfar, quero entrar em sintonia com o universo. Bodhisattva, sou o cara, um ser de sabedoria, quero fazer essa conexão com o oceano. Só que é um cara totalmente contraponto isso. Enquanto ele tá surfando, do outro lado ele tá atacando terror, assaltando banco e matando gente, velho. Sequestrando galera, fazendo tudo, tocando terror. Então não tem nada a ver com isso. Aqueles caras que ele criticava, que são, ah, esses caras são nazistas, tem uma pilha errada. Ele é simplesmente igualzinho a esses caras. Não é? Exatamente, cara. Ele não foge aquilo ali que ele tá criticando. Exato. Ao meu ver, o personagem do... Perdão, o personagem do Bore, ele nada mais é que um cara igual o Pareja que a gente comentou no último cast. É um cara que tinha um dom da palavra, falava bem pra caralho, só que optou pelo lado errado. Porque resolveu virar bandido e resolveu seguir esse ritmo aí. Mas o filme, cara, o filme em si é muito foda, realmente as cenas de ações são muito boas. Os estereótipos do filme, tanto do Ben Harper, que é o chefe da delegação, quanto o Papas, eu acho muito estereotipado aquilo que só os anos 90 sabia fazer extremamente bem. E minha nota pra esse filme é um 4, cara. Vou numa nota alta aí, dou 4 faixas pra esse filme. Por mais que uma média de 3.75, né? Média de 3.75. Eu critico, mas eu gosto pra caralho do filme. E a nota são 3.75. Que bom, cara. Isso aí. Aê, mais um filme finalizado. Mais um log de viagens aí pro Zordon compilar pra gente. Algum outro comentário, Dak? Não, isso aí mesmo, cara. Acho que o Zordon foi feliz na escolha de mais um filme. Enfim, ele escolheu um filme da TV Globo aí, né, da Sessão da Tarde, depois de tanto cast aí falando de filme do sistema brasileiro de televisão. Acho que o Zordon foi feliz na escolha. É, eu devo dizer que a próxima vez que eu falar pro Zordon que eu quero tirar férias e quero pegar praia, eu vou pedir sozinho isso, quem sabe ele me coloca na Lagoa Azul, né? Ah, legal, hein, cara? Legal, né? Peitinhos. Peitinhos, é isso aí. Finalizado, então... Finalizado nosso log de viagens com peitos ao luar de uma lagoa azul. Tchau pra vocês! Tchau!